Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e olhem para o seu celular. Não posso, que eu tô gravando. Aqui é o Aldo e hoje eu invadi o CC, porra! Aqui é a Sally e será se realmente bandido bom é bandido morto? Será se perfil do Facebook bom é Facebook apagado? Será? Será? Olha, tá caminhando pra isso, hein? Aí, né? Aqui é o Wilde e em minha mente é uma lembrança de ter vivido algo impossível de ter acontecido. Será que é real? Olha aí. Ou será que é só um bug na Matrix? Um déjà vu. Eu já vi três versões de mim. Já vi três versões de mim num show, cara. Eu tinha que matar, mas não deu. Tinha muita pessoa. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e eu terei um perfil virtual depois de morto. Olha aí, com essa foto do Skype. Vai ser sensacional. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos para falar sobre Black Mirror, né? Hoje vamos conversar aqui sobre a segunda temporada dessa série maravilhosa aí. A gente começou a série aí há algum tempo, né? Então a gente vem trazer aqui a segunda temporada. Agora já tem a terceira temporada no ar aí, né? A galera tá louca e tal, mas hoje vamos falar um pouco aqui de como foram esses episódios, porque pra mim a segunda temporada foi... A primeira foi um tapa na cara, mas a segunda foi um chute no saco, tá ligado? Mas a gente vai trocar essa ideia marota. A terceira vai ser dedada no cu. Nossa. Ai. A gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da galera, que é o Iceli. Deixa a loucura pra ela. Ai, hoje em dia a gente tá gravando com um participante especial, que é o Paráxene. Sim. Fala aí, Paráxene, com a gente aí. Boa noite, garotas e ouvintes. Eu tô gripado, então minha voz tá meio bizarra, mas vamos lá. Ó, a gente recebeu um monte de e-mails aqui relativo ao nosso programa aí de o que é arte, né? Minha voz tá muito esquisita. Muito massa. O que é arte hoje no ACC Repórter? Eu vou começar aqui lendo o e-mail do nosso querido Agostinho. Olha aí. Ela começou a cantar, mas vamos. Finge que é. Eu cantei 3 das 11. Olá, alguma coisa, casters e ouvintes. Aqui é o Fabiano Agostinho, que agora será conhecido apenas como Agostinho. Agostinho Carrara. Pô. Já tô vendo fazendo de camisa florida, dirigindo táxi. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos, e especialmente ao Febrini, por um excelente ano de 2016. Foram muitos casts maneiros e uma clara evolução na qualidade do programa. Aposentaram de vez os potinhos de Danone com fio. Olha aí. Na edição e na profundidade dos temas. Espero que em 2017 isso melhore ainda mais e que esse programa galgue todos os obstáculos e alcance o lugar que é seu por direito. Olha que bonito. Olha aí, que olha que poético. Lugar ao sol. Olha aí. Enfim, não sou muito bom com as palavras, então vou parando por aqui. Olha aí, mano, o cara foi mó eloquente, né? Mó letrado. É tipo Febrini. Eu escrevi aqui Paráxene, Nove Dragões. Nove Dragões é um spin-off. Dragões voam de ponta cabeça. É o Upside Down do... É o Upside Down da Nove Dragões. Ele manda aqui um PS. Gosto de muitos ACCs, mas o meu preferido certamente é o episódio 157 de sociais. Safadinho, né? Você, meu querido. Será, hein? É a primeira vez dele, gente. Deixa ele acostumar, vai. Abraços. Então valeu, Agostinho Carrara, Fabiano, ele vai ficar muito puto quando ele vir. Ele nem deve ter passado por isso na escola, né? Imagina. Galera, nem fazia essas piadinhas. Enfim. Ai, valeu pelo e-mail, Fabiano. Agostinho Carrara. Valeu. Valeu, Agostinho, pelo e-mail. E cuida aí da tua família, pô. Vocês são muito unidos e também muito oriçados. Brigam por qualquer razão. Mas acabam pedindo perdão. É, exatamente, cuida aí. Valeu, ex-Fabiano e agora Agostinho. Vai ser Agostinho pra sempre agora. Dirige seu táxi com cuidado aí. Tamo junto, irmão. Dirige seu táxi. Muito bem, antes de continuar, vocês já estão ouvindo esta música maravilhosa. Então é o seguinte, galera, vai rolar aí o especial de ilusões amorosas do ACC. Já tá chegando e-mail pra cacete, mas ainda faltam 5 e-mails. Então se você ainda não mandou o seu e-mail contando a sua desilusão, a desilusão de algum amigo, de alguma amiga e etc, mande pra gente, coloque aí o nome ou deixe que a gente coloque o nome aqui pra vocês, fictício e tal. Mas o importante é você mandar a história, porque tem que chegar esses 5 e-mails aí. A gente vai estar recebendo até o dia 5 de fevereiro. Vamos receber os e-mails até o dia 5 de fevereiro. Então escreva o e-mail, mande pra gente contato algumacoisacast@gmail.com. Não perde tempo, não fique empurrando com a barriga, senão daqui a pouco passa o prazo, vocês não participam e vai vir um mimimi que tem todo ano, né? É incrível. Todo ano, quando rola o programa, as pessoas escutam, meu Deus, ficou foda, que pena que eu não mandei o meu. Então manda essa porra logo pra gente, cara. Mande. É aquele, ligue. Aqui é, mande. Exatamente. Manda aí pra gente que a gente vai ler e vai ser maravilhoso. E quem já mandou? Pode mandar outra história de um amiguinho? Pode, lógico que pode. O importante é a gente atingir os 15 e-mails. Se você é um desgraçado então que teve três desilusões na sua vida, pode mandar os três. A gente dá apelidos diferentes e ninguém vai saber que foi você. Exatamente. Eu vou ler aqui do Arthur Arwen, nosso querido ouvinte há algum tempo já. Olá, amiguinhos. Quanto tempo. Saudades de vocês. Agora eu também voltei de férias. Mais um cast muito bom. Vocês são fodas. Bracinho levantado pra cima. Acrescentaram algumas coisinhas sobre o ACC de Mulheres de Tolkien. Os Três Anéis dos Elfos quase não tinham o mesmo poder sobre os usuários porque foram feitos por Celebrimbor, sem a ajuda de Sauron. A influência do Um Anel sobre eles era muito baixa. Por isso, Sauron tem um ódio especial por estes anéis. A Galadriel foi a única que manteve o anel porque o Círdan sabia que Gandalf iria precisar do Anel Fogo, cujo poder é dar coragem ao povo, como em Gondor e em Rohan, onde Gandalf liberou tropas. E o Gil-galad morreu, deixando assim o outro anel para o Elrond proteger Valfenda. Então, sobre o Anel de Fogo aqui do Gandalf, realmente tem essa relação e tal. Não é que o anel dá uma coragem, assim, não é? É porque como tem no Conto Sem Acabar, a gente até falou um pouco lá no programa sobre Gandalf, o fogo, ele é visto de duas maneiras, né? Ou da maneira destrutiva, que é, pô, aquele incêndio, né, cara? Aquele fogo que machuca, né? Que queima a pele. Ou ele pode ser visto de uma maneira reconfortante, né? Que é o quê? Que é o fogo da fogueira, no frio, né, cara? Quando você tá num frio desgraçado, uma fogueira fogo é muito... aquecedor. Exatamente, é muito maravilhosa. Ou até como a luz. Quando você tá numa escuridão total, num breu, você faz uma fogueira, você tem um pouco de luz, né? Aquilo aquece um pouco a sua alma e tal. Então esse poder do anel é realmente esse fogo que conforta, né? Lógico que ele também pode ser um fogo que destrói, né? Que o Gandalf usa pouco, mas ele já usou, principalmente no Hobbit, quando ele taca fogo em alguns lobos lá, em alguns wargs. Curiosidade, o Aragorn conhece a Arwen justamente porque ela tava cantando a música de Beren e Lúthien nos bosques. Correção, Nazgûl são os novos espectros do anel e não a montaria, que não possui nome. Tolkien cita apenas como um réptil voador do rei bruxo. Não tirando o mérito de Elwin, mas a facada que o Pipi deu no tornozelo do rei bruxo foi com uma adaga mágica númenoriana. Vamos dar um pouco de crédito ao Hobbit também. KKK. Ele só deu uma espetadinha, mano. Mas ajudou, pô, porque ele cortou o músculo da perna do bicho. Como o universo é muito grande, sei que vocês não puderam citar todas as mulheres, mas queria fazer duas citações especiais. Elas são Morwen, a mãe de Túrin Turambar, que criou dois filhos sozinha, sobreviveu ao ataque de dragão, guerra e um monte de desgraça. E foi a mais altiva e bela das mulheres de outrora. A mais bela não foi, porque a gente sabe que foi a Lúthien, né? É, então. Só se for, tipo, mulher, tipo, que não seja elfa, é nem meio elfa. É mulher da raça das mulheres, é verdade. É. E a história do Túnel é maravilhosa, dá um ACC inteiro, porque é uma desgraça atrás da outra. É. E a Hallet, que após a morte dos soldados e reis em guerra, liderou seu povo numa jornada cheia de perigos, até encontrar um lugar seguro para seu povo viver de forma pacífica. Seus descendentes são os Druadan, o pessoal que ensina os cavaleiros de Rohan o caminho esquecido pelas montanhas para salvar Gondor. Desculpem se ficou longo o e-mail, falar de Tolkien é foda, kkkk. É, tanto que o Febrini só liberou esse e-mail gigante porque é de Tolkien, né? Porque senão... Tinha passado na faca. É, exatamente. E aí ele manda aqui, abraço a todos e até mais. Valeu, Arthur, pelo e-mail. Valeu, Arthur, pelo seu e-mail, cara. Obrigado, continua mandando, tamo junto. E, pô, é, Tolkien é foda mandar e-mail, mas a gente gravar, né? Tem que ficar coisa de fora, não tem jeito. Valeu, Arthur Arwen, pelo seu e-mail. Continue mandando, muito obrigada. Antes de continuar o próximo e-mail, né? E aí, Célio, beleza? Pensou beleza, que passaria batido por mim, né? Eu não te dei parabéns durante a semana da forma que você merece, de propósito, porque eu sou filha da puta. Você chegou de mansinho, ganhando seu espaço no programa e no coração das pessoas. E nesse tempo todo, sempre ajudou com todo seu amor e carinho, não importasse a dificuldade que você via lá. Lembra daquele texto que eu escrevi pra você, que falava sobre carregar os livros das pessoas? Pois é, eu descobri que existem outros livros que carregamos conosco durante a vida, as próprias pessoas. E você é um dos livros mais incríveis que eu já li até hoje. Eu ainda estou lendo e eu não quero parar de ler tão cedo, na verdade. Então, não pare de escrever sua presença entre nós, pois eu não quero deixar de ler Sally nunca. Mário Quintana dizia que os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. Eu concordo com ele, só que eu coloco um plus na equação. E eu digo que existem pessoas que são livros e mudam o nosso mundo a cada página das nossas próprias histórias. Eu já escrevi textos a 2, 3 e até 5 mãos. Mas só recentemente percebi que escrevo um com mais de 40 mil mãos. E nesse texto você faz parte do título. Parabéns pra você, eu te amo, meu livro lindo do Pará. Ai, meu Deus! Ai, filho da puta. Que lindo. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus, nossa. Ai, eita, meu Deus, porra, nossa. O Catal tá comendo. É, né? Não, não dá, nossa, sem palavras, como sempre. Eu nunca tenho palavras pra falar, mas só queria agradecer, como eu sempre falo, por ter me dado essa chance de não só fazer parte da tua vida, como de tanta gente incrível que a gente vem conhecendo com o ACC, né? O ACC foi o melhor presente de aniversário que eu recebi por todos os anos que tu pôde me dar, o TPM que a Kel pôde me dar e... Ah, amo vocês. Oh. Ai, que lindo. Ele chorou. Chorou, chorou. Ai, ai. Eu tava tão assim, tipo, nossa, o Febrino só me mandou um textinho. E aí, Sally, feliz aniversário, pô, é nóis. Porra, nossa. Mas é aí que tá, essa é a beleza de você ser um filho da puta com maestria. Exatamente. Muito bem, continuando aqui, vamos ler aqui agora o e-mail do Rafinha Martinelli. E ele manda aqui, ó, Rafinha Qualquer Coisa, lá do podcast Flores no Asfalto, 29 anos, São Bernardo do Campo. Dali, Febrini, Kel, vai Corinthians, Sally, Grock e a convidada que esqueci o nome, era a Vanora, pô. E tava o Olivier presente também. Então, tentar bem. Definir arte sempre acaba num lugar muito abstrato, mas pelo simples fato de que, de fato, é abstrato. Eu tenho um conceito de arte que deve estar errado, mas que faz sentido na minha cabeça. Arte é uma relação. Ou seja, se eu vejo uma obra e ela não se relaciona comigo, seja conceitualmente, esteticamente ou sensorialmente, provavelmente direi que não é arte e vice-versa. Então, mas aí, se você diz que não é arte, será que ela deixa de ser arte só porque você disse? Exatamente, olha aí. Tá ligado? Mas deixa eu tipo, isso ela se relaciona com outra pessoa. E exato, aí? Né, cara? Tipo, aquele negócio que eu falei da estrutura de ferro lá. Eu olho, não tenho essa relação. Logo, não é arte. Mas não é arte o quê? Pra mim? Se não é arte pra mim e é arte pra outras pessoas, será que eu não posso olhar e falar, pô, então deve ser arte, porque, né, todo mundo tá falando que é arte, só eu que não achei? Tem um monte de questionamento. Exatamente. Em cima. Por mais que grandes quadros geniais que os críticos e especialistas no assunto digam que é incrível, muitas vezes, para um olhar leigo, são rabiscos ou apenas um urinol de ponta cabeça. Inclusive, eu deixo aqui um desafio, um teste para tentarem descobrir se é um quadro famoso ou desenho feito por crianças. Ele falou que errou a maioria, deixou um link. A gente vai pôr no post aí, se a gente lembrar, como sempre. Muitas obras dependem de uma explicação ou infinitos conhecimentos prévios para que faça algum sentido. O quadro, quadrado branco sobre fundo branco do Marevic, por exemplo, é uma arte, entre aspas, que considero patética, mas é altamente aclamada. Muitas vezes a alta arte é mero exercício da massagem de ego entre artista e crítico. O público é ignorado nessas situações. Logo, no meu conceito de arte, não é arte para a grande maioria das pessoas, mesmo estando nos maiores museus do mundo. Outra coisa que me ajuda a tentar definir o que é arte é olhar para o que não considero arte. E são poucas coisas que se enquadram nisso. Por exemplo, coisas funcionais. Um dicionário, por mais que seja um texto, um livro, não me cabe num conceito artístico. Nem manual de instruções, nem mesmo o texto que o Febrino defendeu ser arte, porque explica arte. Nem ilustrações desses manuais, nem nenhum objeto ou ferramenta que tenha apenas uma função sem ornamentos ou composição. Então, mas você vê, um objeto, uma ferramenta que não tenha ornamento ou composição, ele tá falando que não é arte, né? Mas cara, a arte é isso. A arte não, muitas vezes não tem composição, muitas vezes não tem ornamento nenhum. É igual tava tendo aí em São Paulo, que eu acompanhei no vídeo no YouTube, tava tendo uma exposição aí, ele é muito conhecido, e tipo, uma das coisas que tava exposta lá era tipo, ele falava que você ia fazer parte daquela obra ali, que eram várias bolinhas de tênis no chão, e você tinha que imitar uma imagem que estava na sua frente de como se deitar sobre ela. Aquilo ali foi uma obra de arte dele, e que ele convida o pessoal a participar dessa obra de arte, entendeu? Então, assim, muita gente pode ver aquilo e, tipo, e aí? Qual a lógica? Mas exato. Muita gente foi lá, participou e se sentiu como se estivesse fazendo realmente parte da obra. Uhum, sim, isso é muito doido, né? Porque é aquele negócio, a arte ela é tão subjetiva, como você mesmo disse, que ela pode até ser esse textinho do lado explicando o que, que é aquela obra, sabe? Ela é extremamente sim. subjetiva, abstrata, ela pode ser qualquer coisa, né, cara? E por isso que a gente não consegue definir o que é, né? Que eu sempre vejo muita gente falando assim, ai, esse negócio aí não tem definição, mas tem exceção. Tipo, é impossível. Se não há uma regra, não há uma exceção. Se não exatamente. Tem uma regra, tudo é exceção. Tá ligado? Na arte, tudo é exceção, porque não tem uma regra. Não tem um negócio, ó, isso aqui é arte. A arte tem que ter A, B, C. Não, é um bagulho completamente maluco. Tem que ter do A ao Z, não pode ter nada. Isso é em todo ramo, né? É na escrita, é na música, é na dança. Sempre vai aparecer algo novo que é totalmente fora de, sei lá, do moderno, do que a gente tá vendo aqui agora no momento. Então, não tem, assim, uma regra que fala que não pode existir isso. Lançaram um livro há pouco tempo aí, pouco tempo não, já faz uns, sei lá, 5, 6 anos, não sei, que eu adoro, a Kel disse que não gostou, mas eu acho muito louco a ideia, que é aquela ideia do livro, como destruir um livro, uma coisa assim, Me Destrua, sei lá. Destrua o seu diário. Nossa, muito bom. Destrua o diário, muito né? Muito bom. Que é um livro onde você destrói o livro. Ele te dá várias instruções, ó, taca fogo nessa página, rabisca essa, dá uma catarrada. Mele de café. Eu acho muito maneiro, tá ligado? E aí, pra gente, pra muita gente, isso aí é uma arte foda. Pra outras pessoas... falam, meu Deus, estão estragando um livro e tal, mas pô, é o propósito daquele livro, né? E pra outro já é uma terapia, né? Tipo, eu tenho ele aqui, eu não consegui ainda começar a fazer nada com ele, porque, tipo, é um livro, tipo, eu sempre guardo bem meus livros e é um trabalho de desapego. Um dia eu vou conseguir fazer e vou postar na página da CC, pronto. Aí sim. Muito bem, ele coloca aqui, ó. Enfim, esse sou eu cagando regras deliberadamente. Hahaha, foi uma ótima discussão. Parabéns pelo trabalho, vários abraços. Valeu, Rafinha, obrigado pelo seu e-mail, cara. Obrigado por ouvir, pô, você é maravilhoso. Tá sempre ouvindo o ACC, sempre presente aí. Tamo junto e continue mandando seus e-mails aí. Sim, valeu, Rafinha. Continue mandando aí qualquer coisa pra nós. É, muito obrigada, Rafinha, e continue mandando seus e-mails. Dois recadinhos rápidos aqui pra fechar. A gente recebeu aqui um tweet, né, no nosso Twitter do ACC lá, do Thales Albino, gente boa pra caramba, ouvinte do ACC, e ele recomendou aqui o artista Neo Gama, lá no programa sobre arte a gente falou, né, pô, valorize aí a arte da sua cidade, etc. E ele recomendou aqui o Neo Gama, vai ter link aí na descrição aí certinho, esse aqui a gente não vai esquecer, eu acho. E procure no Facebook, Neo Gama, é um artista maravilhoso, cara. Ele faz umas estátuas, assim, de cobre. Sabe fios de cobre? Tipo, sei lá, você pega o motor de uma geladeira, você abre, não tem aquele monte de fiozinho? Sim. Com fios de cobre, assim, ele faz uma estátua. E, cara... Caralho. Não é uma estátua toda vazada. É uma estátua maciça de fio de cobre. É incrível, sabe? Você olha aquele bagulho assim, brilhante, é maravilhoso, cara. Neo Gama é o nome do artista, vai ter link aí. E tem a CC Joga Novo lá no YouTube do ACC, hein? Olha aí, voltamos pro YouTube. A gente jogando Counter-Strike Go lá, CS Go, né? Dando facada na Sally. E a Sally dando facada na gente. Morrendo injustamente pelo Will e pelo Petrus. Verdade, né? O Floyd e o Petrus não tem vergonha na cara, né? Matando a mulher na faca. Mesmo eu falando, sou eu! É bullying, é bullying, é bullying! Não, tem hora que o Floyd fala, calma aí, Sally, não se mexe, peraí. Tipo, caralho, o cara quer matar fácil mesmo, né? Então é isso, galera, acessem os links aí, tamo junto. E vamos agora pro nosso programa de Black Mirror, segunda temporada. Eita! É empolgação, é Black Mirror, cara, não tem como. Black Mirror na veia. É vidro quebrado, vidro preto, vidro espelho preto. Black Mirror, tradução, vidro quebrado. Quando passar na Record vai ser Black Mirror, vidro quebrado. Bom, vamos começar aqui então falando do primeiro episódio, né? E na minha opinião é o melhor da série ever, que é o episódio Be Right Back, né? Volto Já, em português aí. Que conta a história de uma mulher chamada Marta, namora com um cara chamado Ash. O namoro deles é meio bosta, né? Tem muita gente que fala que eles são casados. Eu tava assistindo hoje de novo e eu acho que eles não são casados não, eles são noivos, cara. Porque ela usa a aliança na mão direita. Eu acho que eles estão só noivos. Na verdade, né? Eles vivem juntos e tal. Acho que tá começando o relacionamento agora. Sim, é um famoso juntado, né? É, então. É mancebado, como diz pra cá. E aquela casa onde eles estão morando juntos lá é a casa do Ash. É uma casa da família do Ash. Sim. Porque lá no batente da porta tem umas medidas, né, de altura, e tem o nome dele lá. Então tá lá o Ash pequenininho, ele adolescente, crescendo até a altura que ele tá agora. Depois que eu vi isso na série... Eles estão lá na cidade Pallet. É, depois eu tava só esperando, quem ia aqui, eu vim com a piada. Ah, tinha que fazer essa porra, essa piada. Ela é a Misty, né? Vou chamar ela só de Misty agora. Durante a trama acontece que ele pega um carro pra ir até a cidade e ele sofre um acidente, né? E acaba falecendo aí. E é essa morte que começa a mexer com a Marta, que traz pra gente todo o plot aqui, né? Uma das primeiras coisas que a gente percebe desse relacionamento deles é que é uma bosta, né? Porque o cara não sai do celular um minuto. É engraçado porque já de cara, assim, nos primeiros minutos, Black Mirror já traz, sei lá, em vista dois questionamentos, que tipo, como a mãe dele lidou com as mortes que ela já teve na família, que foi do irmão dele e do pai dele depois, né, que ela, tipo, simplesmente sumia com foto, com tudo que iria lembrar eles, né, E aí já puxa um pouquinho... Mais ou menos o que a gente pode tirar desse episódio. E também traz muito isso de como os relacionamentos estão fadados ao desgaste, né? Porque o foco dele era totalmente só no celular. Ele não procurava nada da vida. Sim. Eu não sei se mostra que os relacionamentos estão fadados ao desgaste. Eu acho que esse, no caso, já estava desgastado, tá ligado? O que eu acabei vendo ali foi isso. Já estava desgastado por conta dessa parada, sabe? Porra, ela era infeliz. Quando você começa a assistir o episódio e daqui a pouco o cara morre, você fala assim, meu, depois que o cara morreu, parece que a mina, ela ficou triste, aquela coisa toda, mas depois que ela começa a se recuperar através do negócio que a gente vai falar aqui, você percebe que ela fica bem mais feliz do que ela era com ele, né? Pelo menos durante um período de tempo. Então, sabe, eu não acho que tava fadado a desgastar, eu acho que esse em específico já tava na merda, né? Porque o cara nem... Ah, mas não tava tanto na merda que nem aquele do o cara que grava lá a visão lá da primeira temporada. Que aquele lá tava destruído, cara. Sim, é. Ficou na merda total, né? Aquele... Mas uma coisa louca também que acontece bem no comecinho desse episódio, não sei se vocês lembram. Eles entram no carro ali, bem no início mesmo, né? Aí ela fala, ó, celular no porta-luva enquanto eu estiver dirigindo, uhum, né? Aí ele vai e coloca lá. Aí a próxima cena é eles dois no carro cantando, né? Cantando, brincando, rindo, assim e tal. E aí você para pra pensar, depois que você vê ele no celular o tempo inteiro de novo, você fala, caramba, o único momento que, tipo, ele tava sem o celular, ele interagiu com ela de uma maneira mó legal, né, cara? Cantou, brincou, e isso acontece muito na nossa vida, né? Às vezes acaba a energia e aí a família se reúne e aí troca ideia, dá risada, brinca, e aí você fala, caralho, quanto tempo que a gente não fazia isso? Sabe, é meio louco. Ele era, você via como ele era realmente submisso ao celular, tá ligado? De que ele tinha uma regra específica de que naquele momento ele tinha que deixar aquela porra longe, tá ligado? E sem falar em todo, né, porra, o cara já tava broxando, tá ligado? E toda aquela parada dela ser infeliz e tudo mais, isso aí foi foda, velho. Realmente, essa parte de desgaste do casamento deles e tal, é foda. Tanto que chega até a ser assim, ser irônico de como depois do acontecido, tá ligado? Ela tem saudade dele e ela fica tão mexida com as coisas que aconteceram, tá ligado? Sim. Questão do aplicativo lá, da voz, da mensagem e tal. É porque é uma presença diferente a dela, né, Wilde? Aliás, a dele, né? É aquela presença de, pô, às vezes você tá aí no seu quarto, às vezes você fica, sei lá, 5 horas aí no seu quarto fazendo alguma coisa na internet. Você não tá lá falando com a sua mãe, mas você sabe que ela tá lá, tá ligado? Uhum. Tem aquela presença, né? Tem aquela sensação de, pô, a fulana tá aqui. Eu falando com ela ou não, ela tá aqui. Mas aí quando a pessoa não está mais, quando tem esse sumiço, essa quebra, e aí ela sente o baque, né? É aquela famosa frase do a gente só dá importância quando a gente perde alguma coisa, né? Sim, pois totalmente. É muito foda. Total. Uma coisa maneira também, já partindo aí pra hora que ele morre, né? Ele vai lá de cá e ele também... Faz um drama do caralho na hora, né? Eu fico até com um pouco de raiva desse personagem aí. Que ele fica cheio de mimimi. A mina, pô, tem um trabalho pra entregar aí a noite inteira. Ele, nossa, tudo bem, eu vou dirigir até a cidade sozinho, vou voltar sozinho. Tipo, nossa, para, velho, pra quê? Eu fiquei pensando, né? Pô, imagina você faz uma coisa dessa com alguém e dá uma merda. A pessoa fica super mal. E foi o que aconteceu. Né? Ela ficou mal, inclusive, por conta disso. Porque esse filho da puta ficou falando essas merdas pra mina. E aí, quando ele morreu lá de acidente, ela ficou super mal. Que ela falou, mano, se eu tivesse ido, eu tinha salvado a vida dele. Porque eu ia dirigindo. A culpa foi minha, tá ligado? Sim. Ficou com isso preso na cabeça. De que a culpa foi dela e aí fudeu, tá ligado? Isso realmente, isso aí foi mais um dos motivos pra ela ficar tão mal quanto ela ficou. Exato, né, cara? E aí vem aquela amiga dela lá no velório e fala, ó, tem um programa aí, se você quiser eu te inscrevo, tá? Dá uns berros na mina lá. Mas ela acaba escrevendo ela, né? E ela amiga filha da puta do caralho. Escrota, né, cara? Não tem sentido. Ela escreve contra a vontade, né? Daí ela tá no notebook e ela recebe um e-mail primeiro, não é? Recebe um e-mail e ignora, né? Só que ela tá grávida, né? Porque ela fica grávida do maluco babaca aí, do Ash. O Ash babaca. Nossa, nessa parte eu chorei pra caralho, na hora que a gente vê a cena dela pegando o exame. E, puta, mano, e ela já, tipo, ela já tinha ignorado essa parada aí de conversar com ele pelo computador, né? Com ele, entre aspas. E aí ela vê que vai ter bebê e liga pra alguém. Ela liga pra alguém, só que ninguém atende. Ela se vê totalmente só e, mano, é desesperador quando a gente tá numa situação dessa, eu não digo nem grávida, mas numa situação dessa que você precisa de alguém ali pra falar sobre isso e você não tem. A única coisa que ela conseguiu fazer foi ir atrás, aspas, dele, né? E aí é quando as coisas começam a complicar, mano, porque, puta, sim, a forma que o programa reage, nossa, eu me coloquei no lugar dela e, puta merda. Sim, e o foda é que esse negócio da solidão também, que dá uma solidão louca nela ali quando ela descobre que tá grávida, aquele teste todo tecnológico, né, que a Black Mirror tem essa questão toda futurista, sci-fi, o caralho, que é um bonequinho se mexendo, né, uma musiquinha tocando, eu falei, caralho, o bagulho é praticamente um smartphone, né? E aí ela fica super triste, porque ela fica super sozinha, não tem com quem falar. E é por isso que ela vai falar com a porra do cara fake aí, né? Do cara virtual aí, do Ash virtual. Se tivesse a irmã dela atendido ela lá e conversado, talvez ela nem teria mexido, né? Mas aí quando ela mexe, o bagulho responde ela exatamente como o cara responderia, faz umas piadinhas e tal, né? Porque o cara era meio sarcástico, assim. Tem muita gente assim na nossa vida, né? O cara é meio... É em inglês, cara. É, todos então. Ingleses são assim. Sim. É que, na verdade, o que é construído, isso aparece até no livro Neuromancer do William Gibson, que é o tal do construto de personalidade. Que no caso do Neuromancer, o cara salva a memória dele na rede e cria um perfil que se comportasse de forma semelhante ao original, né? Uhum. A única diferença é que aqui ele pega o histórico de navegação dele pra criar o perfil, né? Uma coisa até que quando eu tava revendo aqui, eu pensei nisso na hora, tipo, caramba, imagina se um dia isso for utilizado realmente. Como é que seria, por exemplo, com pessoas que realmente não são o que realmente são numa rede social, entende? Seria tudo falso. Não seria realmente ele, entendeu? Mas já está em andamento isso aí. Eu vi uma reportagem recente que uma mulher, ela criou um construto do amigo dela que morreu, não sei se era amigo, se era namorado, e tem uma outra empresa chamada Eterni.me, que eles justamente querem criar o Skype para mortos. E as pessoas se inscreveram, inclusive eu me inscrevi, estão desenvolvendo o software para pegar todo o meu histórico de internet e criar um construto de personalidade. Sim. Ou seja, vou poder gravar a CC depois de morto. Histórico não dá para pegar, não. Melhor não pegar histórico de ninguém, senão vai dar bosta. É por isso que tem a janela anônima. Exatamente isso que eu tô falando. Por exemplo, se eles fossem se basear no Facebook. Muita gente mostra no Facebook uma coisa totalmente diferente do que ela é. Ou, sei lá, mostra o verdadeiro eu Todo dela, sabe? Todo mundo mostra, sabe? Então, mas é por isso, essa é a grande questão do... É bom chamar, eu gostei dessa palavra, do constructo. Do constructo do Ash, tá ligado? Do Ash virtual. Por isso, além do luto dela, tá ligado? Que claro, o luto deixa você suscetível a várias coisas, tá ligado? Tanto de ficar muito fechado, depressivo, ou tipo, tocar o foda-se pra tudo. Cada um responde diferente a esse luto, tá ligado? Mas, tipo, além disso, tipo, o construto que o negócio fez pra ela, tá ligado? Era de um Ash totalmente diferente do que ela via a maior parte do tempo, tá ligado? Porque com certeza a grande maioria dos casos, você na internet é muito mais legal do que você é na vida real, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, essa é o reflexo que ela tava como é recebendo, tá ligado? A resposta que ela tava recebendo era outra, de um, vamos dizer assim, um Ash melhorado, tá ligado? Sim, uma coisa que eu discordo aí, Wilde, é o negócio do luto. Eu acho que ela não teve o luto, porque não deu tempo, tá ligado? Ela não deu tempo de ter aquele luto. O luto é o quê? É aquela saudade desgraçada e aquela consciência futura de que, meu, realmente essa pessoa não vai voltar, né? Acabou. Exatamente. Ela não teve isso, sabe? Ela teve aquele início de saudade, mas depois ela substituiu por esse Ash virtual. E a outra parada que você falou. Ela fugiu do luto, na verdade, né? E aquela parada que você falou é realmente verdade absoluta, cara. Porque ela tinha a melhor versão do Ash. Que era o quê? Que era a versão da internet. Só as partes boas. Né? Lembra uma cena que ele pega uma foto dele criança e aí ele posta na internet pra galera ver? Eu dei pause. A galera ri, né? Eu dei pause lá e ele escreve assim: check this out. Tipo, ó, dá uma olhada aí, galera, tá ligado? Olha aí que maneiro e tal. E ela pergunta: pô, você pôs por quê? Ele fala: não, pôs porque a galera pode achar divertido, né? É fofinha e tal. Ele: puta, eu odeio essa foto. E ele já começa a contar uma história mó. Tipo, caralho, por que você postou lá, mó feliz e falando pro pessoal rir, se você odeia o bagulho, se tem uma história super triste por trás? Então o Ash que chega a ela é exatamente isso que o Yuji falou. É esse Ash perfeito. É a melhor versão do Ash que ela poderia ter. Por isso que ela acaba se apaixonando por ele, né? Eu até tava conversando com a Kel. Se o Ash de verdade ressuscitasse dos mortos e voltasse pra ficar com ela, é capaz dela não querer voltar com ele. Porque ela já ia achar ele muito diferente do que ela tava apaixonada e acostumada. Mas aí eu tenho um ponto, Febrini. Eu tenho um ponto aí que a gente vai ver com o decorrer do tempo. É que é tão foda essa parada de relacionamento, porque o relacionamento você aceita a pessoa como um todo. As falhas e as coisas boas e as coisas ruins. E aí ele é tão perfeito que ela começa a ver, não, esse não é o meu Ash, sabe? Sim. Ele não é perfeito assim. Total. E é foda. Questiona muito isso também, sabe? No relacionamento, quando você realmente tá disposta a se relacionar com alguém, você tem que aceitar tudo. E ela realmente aceitou tudo quando ela decidiu ter um relacionamento com o verdadeiro Ash. Sim, é uma ilusão achar que as pessoas são uma coisa só, né? Isso vai refletir também lá no episódio de Natal, quando a gente for comentar lá também, sim, que é essa ilusão de que, pô, fulano é assim e já era. Você é assim, assado e acabou. Lá no episódio de Natal, a menina põe ela lá na bolinha, né? Ah, você conhece você mesma. Ninguém conhece você melhor do que você. Isso é uma grande mentira, cara. Ninguém se conhece porra nenhuma. E outra, mesmo que você se conhecesse, você muda o tempo todo. O que acontece com o Ash virtual é essa falta de mudança, tá ligado? O cara não muda nunca. Mas eu também trago um questionamento. Será que o Ash real mudaria tanto? Será que ele evoluiria como a gente evolui? Porque o cara não fazia nada, velho. Ficava fazendo a mesma coisa o tempo todo, sabe? Se você não progredir, ele, na verdade, né? ele tava regredindo, né? Regredindo no relacionamento, regredindo na vida. Totalmente o reverso dela. Aí isso ficou meio aberto, né? Não dá pra saber se ele ia mudar, se ia sair daquilo ou não, né? Ele morreu, afinal, né? Exato, né, cara? Fica o questionamento no ar, né? Será que ele mudaria? Se eu morrer amanhã, será se o que eu fiz aqui foi suficiente? Será se eu tava realmente crescendo? É um questionamento foda também. Sim. Quando ela começa a discutir com ele, ela sente falta justamente dos defeitos dele. Sim. Aí você percebe que, sei lá, ela gostava dele, acima de tudo. O cara podia ser meio mortão, meio lerdão, assim, mas ela gostava dele. Sim, é porque aquele negócio também, os defeitos a gente repara bem, mas as qualidades ela não, sabe? Ela não aponta as qualidades dele e fala, não, eu vou relevar os defeitos porque ele tem qualidades incríveis, né? Por exemplo, o Ash real, ele era um cara horrível de cama. Era um cara que durava 30 segundos ali na hora do sexo, né? Exatamente. O Ash virtual, maluco, ele baixa os arquivos do X-Videos lá, ele dá uma surra de piroca na mina, ela fica, meu Deus, isso aqui é a mesma coisa. Essa parte foi muito engraçada, que ela para assim, aí, como é que você aprendeu isso? Ah, eu vi na internet, foi internet, caralho. Isso é muito foda, e você vê que disso ela não reclama, não só porque é sexo, mas porque é um ponto positivo, né? Então tudo que vem de positivo da pessoa, a gente absorve igual uns loucos, né? E aí quando começa a vir os negativos, aí nego começa a reclamar. Mas pô, tem que ter um balanço aí, né? Lógico que o Ash virtual aí, que depois ela compra, né, aquele boneco, aquele robô bizarro. Que ela é compra. A loucura. Caralho, né, porque, cara? É bizarro. Começa a se tornar doentinho. Esse escalonamento aí da tecnologia foi muito foda, velho. Porque começou com a mensagem, pá, não sei o que, beleza. Aí depois passou pra a ligação, tá ligado? Uhum. E aí, como se não bastasse, já ser loucura o suficiente você ouvir um programa de computador recriando sua voz nos mínimos detalhes, tá ligado? E com trejeito, gíria. Inteligência artificial total. As coisas que você fazia, tipo, até o próprio nível de sarcasmo dele, tá ligado? Que, caramba, ela consegue reproduzir. É foda, tá ligado? Isso aí. E é massa que, tipo, ele pega as coisas do Facebook, do Twitter, pá, não sei o quê. Aí depois ele pede pra abrir tanto questão de mensagem de voz, ligação, histórico de ligação. Pede pra abrir e-mail, tá ligado? Pra integrar tudo, pra ficar ainda mais real, tá ligado? Sim. E depois, além disso, da ligação, ainda tem a parada bizarra que é o de criar o corpo, tá ligado? Puta, não, aí, não, é o robô? Loucura total. É tipo um boneco escroto, ele né? É feito de músculo sintético, né? Eles falam na série. É então, tipo os personagens do Blade Runner, tá ligado? Parece essa porra. Isso, né? Isso. É tipo replicantes. Esses replicantes, né? O maneiro é que ela faz o robô porque ela sente uma fragilidade no celular. Tanto que tem uma cena que ela sai lá da clínica, ela derruba o celular quebra a tela e ela, meu, parece que o cara morreu de novo. Ela fica desesperada. E você olha a atuação da atriz, que é maravilhosa, e você fala, meu, não há necessidade de um desespero tão grande, né? É só um celular. Não, não é um celular. Era o cara. Então ela fala, ela até fala com ele num diálogo, né? Ela fala assim, nossa, você é muito frágil. Você é um celular. E ele fala, ó, você não precisa se preocupar, eu tô na nuvem, né? Eu não tô só no seu aparelho. Mas se você quiser uma coisa mais sólida, você pode pedir um boneco sintético desse aí, né? Então ela pede o boneco nessa necessidade, tá ligado? Com medo de que o cara morra uma segunda vez, né? E quebra a tela, que é o famoso Black Mirror, né? A tela trincando, né? Exatamente. Pronta pro trabalho? Ah, não, eu não tô. Definitivamente eu não vou fazer isso. Ok, bom, então que tal 6 meses? Não, espera! Foi, faz meio que uma propaganda, né? A empresa também tem que vender o resto do time. Sim, totalmente, né, cara? É o app ali, né? Se falando... você quiser continuar falando comigo... Ó, você fala é o comercial, tá ligado, da Gino. Sim, totalmente. E outra crítica também que eu acho que vale a pena a gente colocar em mesa aqui, que é a questão dos pilares que a gente cria pra sobreviver, sabe? Tipo, os amigos, a família, o marido ou a esposa... E o quanto a gente se torna dependente disso, sabe? Tipo, acho que o que eles quiseram trazer com isso foi que, tipo... Ah, a gente não tem que ser totalmente dependente de outras pessoas, sabe? A gente tem que ter meio que uma independência emocional. Pra assim a gente, sei lá, não digo nem ter controle, mas tipo, se acontece algo como isso, tipo... Se eu perco uma pessoa, se eu tenho total dependência dessa pessoa, vai ser foda seguir, entendeu? Vai ser foda continuar olhando pra frente. Claro que isso depende de pessoa pra pessoa, mas essa dependência emocional afeta muito o eu da pessoa, sabe? Mas será que ela era tão dependente assim dele, pelas coisas que a série apresenta? Bom, eu não acho, não. Ela parece lá desenhando, né? Acho que não sei se ela é. Eu acho ela bem independente mesmo, assim. O que pega mais nela é um pouco da culpa e depois a relação de amor que eles tinham, né? Não, dá a impressão que é só ela trabalhava em casa. Acho que se pai nem trabalhava. Eu acho que é igual o que o Febrini falou, que ela não teve a chance de superar a morte, sabe? Então ela meio que acabou se tornando dependente daquele sentimento de não superar, entendeu? De continuar com aquilo ali. Não sei, eu não vejo assim. Eu vejo mais uma coisa de tipo, meu, não seja dependente da tecnologia. Porque é o que ela acaba fazendo, ela fica dependente daquela tecnologia e tal, né? Tanto que ela não consegue mais largar daquilo. Ela fica igual a ele. Sim, exatamente. Tá muito bem apontado. Essa é a parada, essa é a grande parada do episódio, tá ligado? Ela, no fim das contas, ela fica igual a ele. Tanto que ela não liga mais pra o resto das coisas, tá ligado? Tipo, a irmã dela, tá ligado? Sim. Ela não vai falar mais com a irmã dela, ela só vive pra aquele celular. Tá ligado? Sim, agora. Exato, né? E não fala pra ninguém, né? O que é louco também. Que a irmã dela chega lá super preocupada. Você percebe no rosto da atriz, na expressão, na atuação. E ela, oi, migues, tudo bem? E tal. Aí tipo, a irmã dela, what the fuck? Você tava triste há, sei lá, 2 dias, quase querendo cortar os pulsos. Agora você já virou a Xuxa? Que aconteceu, né, mano? E aí a mina fala, pô, ela deve estar com algum cara novo, porque não é possível, né? Não, ela vê as roupas, que é as roupas do Ash, dela pensa, é um cara. Tá, conheceu alguém, né? Tipo, e ela vai falar, ai, eu acho legal você tá levando a vida pra frente, né? É, não tô julgando você, tipo assim. Sim, cara, isso é muito foda, né? A gente tem também uma outra questão aí que é muito maneira, cara. Que é aquela parada do amor realmente, né? Pô, o amor é verdadeiro, não é? O amor é desesperador? Porque tem uma parte, lá no final do episódio, que ela leva ele lá numa porra de uma falésia, né? Pra mostrar o mar, assim, aonde ela já tinha mostrado em outro momento do episódio. E ela fala pra ele, meu, pula lá embaixo. Porque ela quer se livrar daquela porra, porque ela tá ficando louca, porque o negócio não muda, né? É, e ele faz tudo que ela fala. Tipo, ela é irritada, aí, por favor, sai daqui. Aí ele sai, aí ela, não, volta aqui. Você é engraçado. É muito bom. E ela fica pressionando ele pra pular. Cara, isso é cyberpunk pra caralho, velho. Porque ela fica pressionando e ele fala, eu não quero morrer, velho. Caralho, isso é muito foda, velho. Sim, mas antes ela fala, pula lá embaixo. Ele fala, tudo bem, você mandou, tá mandado. Ele vai pular, ela tipo, porra, não, ele não pularia, o maluco não pularia, ele ficaria desesperado com medo, e aí o robô, aí né, mano, já coloca a consciência o robô já também, começa, né? Meu Deus, ele eu baixa. Não quero pular, não sei, começa é que ele chorar. Baixa, né, ele meio que baixa as emoções de um ser humano, porque esse que é o problema, não tem emoção, tá ligado? É a programação do computador, então ele vai fazer tudo sem mandar, né, e a partir do momento que ele baixa esse bagulho, ele ganhou emoção, mas ao mesmo tempo ele não ganhou, porque foi a coisa que ele baixou. Ele aprende qualquer coisa. Ele podia viver 5, 6 anos com ela, aprender tudo sobre ela, tudo sobre como ele fazia. E só que não tem o sentimento, que é o essencial. Não tem a imprevisibilidade do amor, cara. O amor então é imprevisível, é, né? Exato. É. As... A parada que não é orgânica, tá ligado? Sim, as coisas acontecem, meu. Você ama uma pessoa, é uma relação tão profunda, sabe? Você descobre coisa e a pessoa faz coisa e te surpreende e faz não sei o que e dá um presente. Tipo, o Ash era um cara completamente, entre aspas, taciturno. Era um cara na dele, era um cara que ficava com a cara enfiada no computador. Imagina que ela acorda um dia de manhã e ele traz um café na cama pra ela com uma flor. Pra ela seria maravilhoso. E com o Ash real seria uma coisa possível, porque as pessoas são imprevisíveis, né? O Ash virtual jamais faria isso. Por quê? Porque ele tem um banco de dados, né? E ele não quebra aquele banco de dados. Ele não inventa coisa em cima daquilo, né? Ele só lê e reproduz. Lê e reproduz. Isso é um saco, né, cara? Você pega aqui a rima narrativa, né? Que é muito bem feita nesse episódio. Porque é citado que tudo que a família do Ash fazia, tipo... eles costumavam jogar... deixar no sótão, né? Que era... Uhum. É, quando o irmão morreu e tal, daí as coisas jogavam tudo pro sótão. E no final, ela bota ele no sótão, né? Sim, cara, isso é muito caralho, foda. Né? E ao a mesmo... crueldade, cara, a crueldade, velho. Esse, o choque pra mim desse... Porque assim, eu acho que, se eu não me engano, eu devo ter até comentado isso no episódio, no ACC passado, né? Que a gente gravou da primeira temporada. Todo episódio, eu tinha uns... tinha sempre uma parte do episódio, normalmente era o final, né, o plot twist e tal, que tipo, dava aquele choque, aquela, mostrava você a crueldade do mundo, tá ligado? E sim, caralho, velho, quando as coisas somem, né, você vê a passagem de tempo, até pela filha dela e tudo mais, quando você olha ela, posso visitar o fulano de tal? Ela, vai, quando sobe, meu, no sótão, na porra do sótão tá ele lá, tá assim, caralho, velho. Sim. Que merda, velho, tipo, uma mobília antiga. Só mais uma lembrança. É uma mobília antiga, tipo, é uma cômoda velha, você comprou uma nova e, tipo, você não, sei lá, você não vai, não deixa na frente, assim, pra alguém pegar ou nada. Você assim, meio que bota pro sótão, bota lá pra cima, tá vendo? Esquece. É a evolução da lembrança, né, cara? A lembrança, sei lá, em 1800, o que as pessoas faziam? Elas pegavam uma roupa da pessoa, né? E guardava. Sei lá, o cara tinha um filho, o filho dele morreu novo, ele pegava aquela roupinha e guardava. Aí depois era foto, o cara pegava foto e guardava. Aí depois era o vídeo, né? E a coisa evoluiu tanto. Aí, e tipo, é por isso, tá ligado? Eu acho que pra mim é por isso que eu digo que ela realmente tava em luto, tá ligado? Que até que chegou um tempo que ela mesmo, ela conseguiu se livrar daquilo, tá ligado? E ela não queria mais aquele boneco. Tanto que, claro, que tava bizarro, né? Que ela tava percebendo. Mas eu acho que também tem esse momento de mudança dela, tá ligado? De que o luto, ela conseguiu superar o luto, tá ligado? E aí ela esquece aquela memória. Um dia você vai ficar bem quando um parente seu, sua mulher, morrer, tá ligado? Não vai ficar pra sempre. É, claro que tem casos e casos, tá ligado? Eu acho que ela não superou, não. Eu acho que ela passou direto, sabe? É como se o luto nem tivesse existido. Ela continuou. E lá na frente, quando ela mantém ele... Porque até achei naquela cena lá, a primeira vez que eu vi, que ela ia pular, né? Se você não quer pular, então eu vou pular, porque eu não vou mais viver. Só que ela tava grávida, né? Então ela não consegue se matar também. E ao mesmo tempo ela não quer se desfazer daquela porra, daquele cara, porque o cara, pra ela, já é o Ash, né? Então quando ela tem a filha, eu fico imaginando, pô, ela devia também estar num conflito ali, né? Pô, eu vou querer uma filha sem pai? Ou eu posso apresentar pra ela aqui o pai dela, né? Não... Que tá acorrentado no sótão. É, mas é o trauma. Ela é uma pessoa traumatizada, cara. Ela é uma pessoa traumatizada. Ela tá morando numa fazenda lá no cu do mundo, sozinha, num lugar super, sabe? Não tem ninguém. Tem uma porra da irmã que mora na cidade, tem que dirigir não sei quantas horas pra chegar lá. Tem uma presença ali que não é o cara de verdade, mas é um replicante. Um replicante. Tá ligado? Um replicante. Ela fica traumatizada, né, cara? Não é fácil a vida dela. Só que ela pensa, né? Pô, eu posso apresentar pra minha filha essa parada aqui, ou eu posso não apresentar nada. E, sabe, talvez pra ela seja... Deve ser um dilema terrível, né? É que se vê que é um resquício do Ash, né? É, queira ou não, tudo que você faz na internet é um pouco de você. Sim. Então, embora imperfeito ele fosse, tem um pouco dele ainda. Exato, ela poderia dizer pra mim, ó, esse aqui era o seu pai era exatamente assim. É o que basicamente ela deixa subtendido, né, no final. Foi o que a Sally falou aí, é como se fosse um álbum de fotos. É a memória que evoluiu tanto que passou de uma roupa pra um cara, um replicante aí. Sabe esse cara, o Ash, que é esse maluco magrinho, bizarro, não sei o quê. Ele faz o General Hux lá no Star Wars, mano. Ele faz o irmão do Rosley também, do Harry Potter, Weasley, quer dizer? E a Hayley é a gente Carter. Olha aí, então. Isso, e ele é, e o, ele faz aquele filme também muito louco, é, Martha, o Ex-Machina. É, Ex-Machina, né? Um personagem que é um episódio... Dois filmes aí que é um episódio longo do Black Mirror, Ex-Machina e Her. É, pode crer. Mas o Ex-Machina é de qual temporada? Não, Ex-Machina é um filme. É um filme, pensei que você tava falando do... Não, é porque a gente tá falando da referência do o Ruivo, ele tá, o Ash, ele é ator no filme. Ah, é que o Raul falou, são dois episódios? Eu falei, caralho, o Ex-Machina eu já assisti o filme, né? Não vi o episódio. Não, a continuação do episódio que ele quer falar. Não, é o que ele tá dizendo aqui. Eu falei assim, que parece episódio Black longo. Em filme, tá vendo? Ah, sim, entendi, é verdade. O final do episódio é realmente isso, né? A menininha sobe, fica lá com ele e, meu, provavelmente ela continua a vida dela nisso, né? Vai ter essa coisa da filha, né? Que a filha vai ter ali um álbum de fotos maravilhoso do pai, né? Que conversa com ela, interage, o caramba. Mas ao mesmo tempo... Em 3D. Mas 3D total ali, mas ao mesmo tempo vai ser terrível a vida, porque eles vão ter que viver escondendo eles, né? Porque isso aí vai gerar um dilema moral desgraçado ali, né? Cara, uma coisa foda também que eu tava pensando agora, que é o seguinte, é... Diferente da como é Martha, né? Isso. É que eu só penso nela como Hayley. Enfim, diferente da Martha, que, tipo, conheceu ele real, e aí depois fez esse replicante do caralho, e, tipo, repudiou ele, tá ligado? Porque, por razões bizarras e tudo mais, pra filha deles, tá ligado? É, ele é, tipo, é real, tá ligado? Ele, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? É como se pra ela, tudo aquilo fosse real mesmo, tá ligado? Não fosse ela não tem consciência de que aquilo ali é, tipo... Pô, eu não tô conseguindo botar o ponto que eu quero. A criança não sabe o que é o sentido da vida, né, cara? Então é meio difícil. Não, eu tô dizendo assim, tipo, ela conheceu ele assim, tá ligado? Não, tipo, ela não sabe que, olha, até porque eu imagino que a mãe não vá falar. O seu pai não era assim, ele era real, tá ligado? Ela conheceu já o robô, o replicante. É, tá ligado? Eu acho que pra ela é uma parada toda diferente. Eu acho que depende da forma, Will, de como a mãe dela apresentou pra ela, sabe? Porque, assim, eu acho que pesa muito mais pra Martha, sabe? Tipo, que ela vai olhar e vai saber que aquilo não é real. Que ela que comprou aquilo, sabe? Que ele não é o Ash mesmo. Ah, mas... Depende da forma como ela apresentou pra filha. Tipo, por exemplo, se ela chegou aqui, isso daqui é só... Pra você lembrar como seu pai era quando vivo, entendeu? Cara, isso aí nada mais é do que um divórcio. Ela se separou dele, entendeu? Quando você se divorcia, o pai e a mãe, eles continuam vivos. Só que eles continuam separados. É tão divórcio que ela fala pra criança. A criança fala, vou lá levar um bolo pra ele, né? Aí ela fala, mas não é final de semana. Ela só deixa a criança ver ele no sótão nos finais de semana, cara. É totalmente um divórcio, sabe? É lógico que ela deve contar pra menina futuramente. Até a menina vai desconfiar, né? Pô, o meu pai vive no sótão? Sem comer, sem beber, sem mijar. Né? A menina vai desconfiar. Mas ali, a princípio, é um divórcio, né? E querendo ou não, se você tem pais divorciados, é melhor você ter pais divorciados do que você ter um deles mortos, né, cara? Então, ou no sótão. Ou no sótão. Pronta pro trabalho? Ah, não, eu não tô. Definitivamente eu não vou fazer isso. Ok, bom, então que tal 6 meses? Não, espera! O segundo episódio da segunda temporada de Black Mirror é o White Bear, o urso branco. E, cara, já começo dizendo assim que esse é o meu episódio preferido, porque puta que pariu, velho. A gente tá falando de Black Mirror, que tem sempre aquele momento que dá um tapa na sua cara e um chute no seu ovo. E, cara, esse episódio é, tipo, é pra você terminar, assim como aconteceu comigo. Eu terminei o episódio e, tipo, eu não queria assistir o terceiro em seguida. Eu desliguei a TV. Eu queria morrer. E eu saí da sala, eu fui lá pro jardim, fiquei um tempinho lá, tipo, nossa, como a vida é boa, esse velho. É igual aquele meme do Pablo Escobar, que ele fica olhando pro nada, sabe? Aquele que ele fica sentado no balanço, tá ligado? Tem um balancinho aqui em casa, quando eu tava que nem o Pablo Escobar sentado na porra do balanço. Cara, caralho, velho. Fiquei catatônico com esse episódio. Sim. Esse episódio mostra pra gente uma mulher, né? A Vitória, acordando numa cidade deserta, né? Não tem porra nenhuma, tem um monte de remédio no chão jogado. A construção do episódio é maravilhosa, a fotografia é muito foda. O Raul que manja de cinema aí. Por quê? Porque é simples, mas ao mesmo tempo indica muitas coisas, né? Essa pílula no chão, ela, pô, ela acorda e vê um monte de pílula no chão, ela... O que você pensa, né? Pô, tomei um monte de remédio, não sei porquê, fiquei loucão e, né, esqueci tudo. É. Quando ela desce pro primeiro andar da casa, ela tá descalça, né? Tá só de meia. E aí ela olha pro sapato, o sapato tá na porta, a porta tá entreaberta, sabe? E o sapato tá virado pro lado de fora. Tipo, dando uma indicação, sabe? E aí, intuitivamente, você vai e veste o sapato e quando você olha pra frente... A rua tá na sua frente, né? E o maneiro desse episódio também é aquela coisa do terror, né? Acho que, não sei se foi ideia dos diretores aí e tal, mas tem uma grande homenagem ao terror, né? Naqueles aqueles filmes que o cara corre na estrada, né? O cara corre com o maluco atrás, o perseguidor, né? Às vezes é um Jason. É slasher, que é um estilo do filme que teve, começou no final da década de 70, com o Halloween, ficou muito famoso nos anos 80. Que é aquele de um assassino ficar perseguindo adolescente. Sim. É, slasher movie é o Jason, Freddy Krueger, é aquele assassino que... O Leatherface. O sobrenatural, tá ligado? Uhum. É, que vai matar jovens incautos. Sim, cara, é muito foda. E a pessoa que tá fugindo, ela sempre encontra alguém ali no meio da estrada que ajuda ela, e sempre tem uma porra de um posto de gasolina. E nesse episódio tem exatamente isso, né? Ela encontra a mina justamente no posto de gasolina, né? Esse episódio, ele traz uma parada muito foda, que a Victoria tá lá correndo pela rua e tentando entender o que que tá acontecendo, tentando lembrar quem é ela, e ela começa a encontrar pessoas dentro de casa, ou pessoas que estão tentando se esconder dela, que estão observando ela e filmando ela, sabe? E ela fica que tipo... Que medo, né, cara? Né, mano? É. Isso tem muito aquela questão do hoje em dia que a gente primeiro grava uma pessoa, depois pra ajudar. Tipo, quebrei minha perna. Ah, caralho, tá sangrando, tá o osso pra fora. Pera aí, deixa eu gravar pra colocar primeiro no Twitter, no Facebook, você tá fudido, aí depois eu chamo o 91. Ou quiser, eu não sei qual é o número da ambulância nessa porra. Sim, ó, pra muita gente que tá ouvindo, pode parecer exagero, mas não é exagero não, cara. É, esses dias mesmo eu tava vendo um vídeo no YouTube de um pitbull atacando um senhor no meio da rua. Então o senhor tá lá deitado no chão, o pitbull tá mordendo ele fodamente lá, arrastando ele pela rua. E tem tipo umas 10 pessoas em volta, tipo, tem 5 tentando ajudar e 5 filmando. E eu fiquei olhando e fiquei pensando, meu, o que que passa na cabeça desses 5 que estão filmando? Sabe, porque tipo, 5 pessoas pra tirar um pitbull, cara, não é exagero. O pitbull é uma desgraça, o bicho tem sei lá quantas toneladas na mordida. 10 pessoas ajudaria muito mais, né? Mas não, os caras preferem ficar eu acho filmando, que, né? A galera tem uma de tipo, ah, se já tem gente ajudando, então não precisa eu estar ajudando também, tá ligado? Então eu vou registrar o momento, tá ligado? Sim. É bizarro isso. E a gente não pode nem falar que isso é atualmente agora, com todo mundo com celular, porque isso já existia antigamente, por exemplo, com aquelas câmeras antigas, que todo mundo tinha uma câmera dessa em casa... Que você vê muito aí no YouTube vídeos antigos, vídeos de, sei lá, 2001, de, por exemplo, duas mulheres brigando e os outros rindo, falando pra bater, enquanto tinha outros filmando. Então isso tá muito tempo, não é uma coisa recente, só tem é piorado, infelizmente. Não, só facilitou, falar a verdade. É o famoso apetite por violência do ser humano, né? O ser humano adora ver o seu semelhante se ferrando, né? Uma parada massa que eu achei assim, no decorrer do episódio, porque, claro, vai acontecendo tanta coisa que você começa a ficar pensando, pô, o que é isso, o que é aquilo e tal. Tipo, logo no começo, eu achei que tipo, era uma distopia. Querendo ou não, Black Mirror tem umas coisas bem distópicas, né, já que tá um pouco longe da realidade. Mas eu achei que, realmente, o que era vivido ali tava bem além... do nosso mundo presente de hoje, tá ligado? E que, tipo, tem uns negócios... A galera tudo sem ninguém, tá ligado? A confusão mental dela também, que ela tinha uns flash, ela ficava pensando na menina, e aí tinha aquele sinal na TV, né? Que é aquela... Que é a filha dela, aquela navezinha, né? É aquele símbolozinho, né? Na TV, e tipo, eu pensei, pô, isso deve ser uma... uma parada distópica, tá ligado? Uma sociedade fodida, sendo controlada e não sei o quê, tá ligado? E aí, meu irmão, eu tava realmente convicto que era isso, tá ligado? E aí, quando chega no final que não é, você, caralho, velho! É outra questão da quebra do que tá na sua mente e do que é, na verdade, tá ligado? É muito foda. A construção desse episódio foi fantástica, velho. Sim. E outra coisa, eu não sei se vocês... Eu não sei se vocês sentiram isso também, nessa parte que ela associa a menina que ela vai tendo visões na cabeça dela à filha. Eu não sei se vocês chegam a associar a, sei lá, eu não sei como falar isso, mas, por exemplo, ela teve um certo afeto durante o assassinato da menina. E aí, consequentemente, a primeira coisa que veio na cabeça dela foi o prazer. Ela não lembra de quê e associa que pode ser o prazer de viver com a filha dela, algo assim. Não sei se vocês tiveram isso também. Não é nem um afeto, acho que é mais aquela coisa do prazer do psicopata, sabe? Do cara ver, às vezes, alguém morrendo na ponta da faca e sentir um tesão, assim, sentir um amor, sentir qualquer coisa, sabe? É meio doentio. No começo do episódio, primeira vez que eu assisti, eu não percebi. Lógico que vai ter um monte de gente na internet que são os deuses que percebem tudo, que vão falar, ah, eu percebi na hora. Hora, hora, como hora, você, né? Não percebeu? Temos um xerox, então. Ah, o xerox. Hora, hora. Mas é a foto. Quando ela desce lá na casa, que ela pega a foto da filha dela, né? Lá na frente, no episódio, você acaba percebendo a verdade e estranhando. E aí, quando você vê de novo, você percebe que tá ela, o marido e a menina na foto. Só que a menina é uma foto 3x4 no quadro. A menina não tá com eles, né? Já era um indício ali de tipo, porra, eles não são pais dela porra nenhuma. Mas quando você vê a primeira vez... Aquilo te leva a crer que eles são, né, uma família. Tá todo mundo junto naquela foto, né? Puta que pariu. O que eu acho é que, tipo, já que no final, né, é foda que a gente tenta ser linear no episódio, mas fica pontuando com o final. Uhum. No final, como a gente descobre que aquela encenação já tinha sido feita, sei lá, umas 20 e poucas vezes, tá ligado? São 17 vezes, eu entendi. Eu entendi que ela achar que era filha dela, isso só aconteceu porque já foram várias vezes, tá ligado? Porque querendo ou não, aquele remédio que faz ela esquecer, tá ligado? O dia, tem coisa assim, que não é 100%, tá ligado? Nada é 100%. E aí vai sobrar um resquício de alguma coisa, mas que, tipo, é impossível desconectar. Mas e aí, os personagens, eu fiquei pensando... Rudy, desculpa, os personagens mesmo, eles mandam ela pra esse caminho. Quando ela encontra a mina, aí a mina fala, pô, essa aí é a sua filha? Ela, não sei o quê. Aí quando ela encontra aquele cara na estrada, o cara, oi, essa aí é a sua filhinha? Eles vão condicionando também, né? Porque tem uns infiltrados ali. Então, justamente, justamente essa parada do condicionamento, tá ligado? Eu imagino o seguinte, que, sei lá, na segunda, terceira vez, ela nem pensasse, a ideia de que era realmente a filha dela... não ficasse mais longe, tá ligado? Mas depois de receber essa porrada frequentemente, tá ligado? Isso aconteça mais naturalmente, tá ligado? Ela, putz, é minha filha, eu tenho que salvar ela, tá ligado? Sim. Eu fiquei com esse pensamento, na verdade. Sim, tanto que a hora que ela encontra esse cara na estrada, né, que ajuda elas fugindo lá, nesse esquema do filme que o Raul falou, que vai a pessoa fugindo ali do assassino, aquela coisa toda... ele fala assim, ó, vou levar vocês pro meu esconderijo, e ela fala, seu esconderijo fica na floresta. Porque ela lembra, né, de coisas que vão acontecendo, isso, né, porque ela tá vivendo esse dia um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, que é a penitência dela que a gente vai falar no final. Mas ela tem alguns flashes, né, ela lembra de algumas coisas. Principalmente quando ela olha aquele sinal, né, ou alguém fala alguma palavra, e aí vem um resquício do que já aconteceu, e aí a gente... não consegue ligando isso, mas na mente dela, ela vai começando a puxar essas lembranças que já aconteceram. Essa é a grande questão, essa é a grande parada do episódio, tá ligado? Que o que ela, o que é, os flashes que vêm das experiências dos dias anteriores, né? Vai montando são peças de quebra-cabeça, tá ligado? E pra gente que tá assistindo, a gente vai montando no que faz sentido pra gente também, tá ligado? Exato. Aí você, porra, será que é isso? Por isso que logo quando eu comecei a assistir, que eu falei aqui, né, não, isso aí é um futuro distópico, onde tem alguém, a galera controla os outros, tá ligado? Que até ele fala da questão do sinal, ah, a gente tem que ir pra torre, tem que destruir o sinal, White Bear, não sei o que e tal. Eu fiquei achando... eu fiquei com isso na cabeça, e pra mim era isso, velho. Sim, até tanto que tudo tem que uma ela hora. Tava, que ela tava, tá ligado? Você vai acreditando no que a menininha lá, que é do Sense8, que acompanha ela, a drogadinha do Sense8. Sim, é. Ela... Isso, então, você vai acreditando no que ela tá falando, né? Fala, ah, as pessoas ficaram assim, cada do sinal da torre, a gente tem que ir lá pra destruir o sinal. E outra, ela e fala das telas ela, também. Ela fala das telas isso. também, se você prestar atenção. Ela fala, começou a aparecer esse símbolo que vocês chamam de sinal, não sei porquê. Começou a aparecer esse símbolo nas telas, e a galera que olha na tela fica loucona. Então, tem uma hora que a Vitória pega um celular de um cara, ela joga um bloco de tijolo no cara, o cara foge, e ela pega o celular. E aí a Jen tá do lado dela e fala, não olha no celular porque você vai ver o símbolo e vai ficar doida. Mas na verdade é, não olha no celular porque você vai entender que você tá no mundo real e que a pessoa tá te filmando e ela tem uma vida, né? Lá fora do parque, tanto né? que ela pega a arma de choque lá, porque tipo, se alguma coisa der merda, ela vai dar choque na mina e já era, acabou a apresentação por exemplo. É o, né? No making of, que isso é revelado no making of. Pronto, justamente, o início, pra mim, o início do episódio é como se ela tivesse feito alguma coisa pra se livrar do sinal que controla a mente dela, tá ligado? Sim, total, né? É muito foda. E aí, igual a gente vai falar, a gente falou que já aconteceu tantas vezes que, querendo ou não, uma hora isso vai começar a vir mais rápido pra mente dela, sabe? E é até engraçado que com o decorrer do tempo a gente vê que a Jen meio que vai induzindo ela, sabe? Tipo, não acontece mais tão naturalmente de ela querer seguir a Jen. A Jen vai falando, não, vamos, pega na mão dela e puxa ela, sai correndo, corre. Ela empurra ela pra dentro da van do cara, pra ela entrar dentro da van do cara, pra que aparece. Então, as coisas vão começando a ficar meio que forçadas já na própria encenação. Sim, cara. E aí, no final do episódio, eles vão, né, pra aquela central de energia lá, onde a mina fala, não, vamos desligar a energia, né, pra poder destruir tudo aí. E a mina fala, não, beleza, vamos desligar a energia, né. Aí rola todo um esquema lá e se revela que, na verdade, era um BBB bizarro do inferno, né. Tava todo mundo assistindo, as pessoas que estavam ali filmando eram realmente pessoas que pagavam pra ir pra aquilo, que era quase como se fosse um zoológico moderno, né? Ela pega, acho que uma espingarda, não sei, daí ela tá pronta pra tirar, quando ela tira essa monte de confete, né? Sim, como se fosse a arma do Coringa, né? Muito foda. E aí revela que a Vitória, junto com o namorado dela lá, acho que é Ian o nome do cara, que tem essa tatuagem no pescoço, né? Que é esse símbolo bizarro, parece uma pecinha de Lego, sequestraram uma garotinha, levaram pra uma floresta lá e mataram a menina, né? Encontraram a menina queimada lá, carbonizada na floresta. E ela ficou filmando enquanto o cara torturava, abusava e matava a menininha, né? Por isso que a galera filma ela, né? Porque ainda fala lá, ela foi condenada por uma juíza completamente louca, uma juíza daquelas fanáticas malucas. Você imagina um fanático religioso, só que põe ele no júri, tá ligado? No tribunal lá. Então foi uma juíza completamente louca que passou essa sentença pra ela. Porque o Urso Branco, alguns de vocês aqui não sabem disso, creio eu, e muita gente que tá ouvindo não sabe, não existe. Ele passa a existir com a Vitória. Aquele making-off do final não é making-off em porra nenhuma, aquilo ali é o futuro. Por isso que o nome do negócio é Urso Branco, porque o Urso Branco foi o nome do caso da Vitória, porque a menininha tinha o Urso Branco. Ela foi a primeira... Foi a única pista encontrada. E chocou o país, tipo, foi com a busca, assim, a imprensa tipo, procurando, assim, por vários dias, assim, pela menina, né? Eles falam no episódio, foi uma caçada. Eles caçaram ela pelo país inteiro. Então, por isso que ali as coisas se invertem. Ali, então, eles vão caçar agora a Vitória. Ela vai ser caçada. Ela virou caça, né? Exatamente. E a menina, a Jem, ainda fala lá no final, quando mostra o futuro, né, que, que é o making of aí, ela fala, se vocês verem ela lá, não se assustem. É como se ela fosse um leão selvagem fugindo, tá ligado? É o cara que fala. Então, os caras estão caçando ela. Não cheguem muito perto, ela é perigosa. Pense que é um leão que fugiu da jaula. Pronta pro trabalho? Ah, não, eu não tô. Definitivamente eu não vou fazer isso. Ok, bom, então que tal 6 meses? Não, espera! E é foda que, tipo, o parque, né, que é o parque White Bear, é criado justamente pra isso, que é, ela, se eu não me engano, ela alega, só deixa ela nessa sentença, porque ela alega que não podia matar, ou não podia, ou ela não teria coragem de fazer isso, tá ligado? Aí, meio que, tipo, ela só filmou tá ligado? Se eu não me engano, é uma coisa assim. E aí, no fim das contas... Ela disse que ela foi forçada pelo Ian. É, ela foi forçada. Aí, no fim das contas, isso era tudo pra provar que ela realmente podia matar alguém, tá ligado? Dependendo das circunstâncias. Aí, que é a parada da espingarda de confete, tá ligado? E aí os caras chegam, olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo que você pode matar assim? Aí, puta. Exato, né? E esse é a questão dessa justiça bizarra, tá ligado? E aí eles trazem essa juíza provando isso. Ela traz uma coisa que foi criada durante toda a demora em achar a menininha, né? Que, tipo, todo mundo queria se sentir um pouco, sei lá, justiçado, sabe? E aí muita gente começa a ir pra esse parque pra sentir que tá fazendo justiça com as próprias mãos, mesmo que só filmando ela, sabe? E é bizarro, porque traz esse questionamento foda de que a gente vive muito, não só hoje em dia, mas sempre viveu de a gente fazer a nossa justiça, sabe? Se realmente isso é certo, ou se não é certo, ou sei lá, se... É aceitável. É, mas a sociedade... Cai naquilo que a gente falou no... Então, cai naquilo que a gente conversou no começo, sobre a galera, a sociedade doentia do jeito que é, ela adora atacar pedra, adora, tipo, apontar dedo, adora fazer o linchamento, seja físico, seja... sei lá, psicológico. É, por rede social. Por exemplo, se... vamos supor, uma menina que vazou nude dela, vamos supor... Aí vai ter um monte dele, vai estar atacando pedra, chamando a menina de vagabunda, você nem sabe o contexto. É aquele negócio que o Brecht fala, né? A cadela do fascismo tá sempre no cio, né? Isso aí é realmente isso. As pessoas sempre sentiram esse ódio do bandido que comete esses crimes hediondos, né? Sei lá, o cara estuprou uma menina de 10 anos e matou ela. A galera sempre odeia, mas a lei é clara, meu, não é certo você ir lá e matar esse cara. É certo você ir lá e bater. Quando criam uma instituição onde você pode ir lá ver o maluco se fuder de verdade, como você sempre quis naquele momento de revolta, e isso tá dentro da lei... E a lei tá do nossa, seu lado. Nossa, velho, a galera vai que... E eles enchem o cu de dinheiro. Tanto que lá no final, quando eles começam a levar ela naquele carro, dentro daquele vidro, né? Como se fosse uma parada bem da Idade Média mesmo, né, cara? Pra quem assistiu aí Game of Thrones, né? A Cersei, a vergonha, né? Expondo ela. É o famoso queime a bruxa, né? Exato, tem uma mulher que fala ainda, levem essa bruxa daqui. É uma coisa bizarra, assim. E você vê que do lado, os caras começam a jogar umas esponjas lá com sujeira, umas porras assim, e tá uma barraquinha vendendo esponja lá, 3 dólares, 3 euros, uma porra assim, tá ligado? E você vê, realmente, é um comércio, é um parque. É como se você fosse no parque, tivesse lá um macaquinho e tivesse uma barraquinha do lado. Ó, vende aqui laranja, banana e tal. Do espetáculo, né, que a gente vive. Exatamente, né, cara? Então, fizeram daquele negócio um negócio, né? Fizeram daquele momento um negócio e a galera comprou, porque todo mundo tava revoltado com a situação. Isso é muito perigoso, não é muito longe da realidade não, cara. Principalmente com essa galera aí, bandido bom, bandido morto e tal. Não vou julgar, não vou falar que é certo ou errado, mas é certeza absoluta que se algum dia nego baixar uma lei, ó, o cara é bandido, pode matar, vixe, vai virar White Beer tamanho do Brasil. Já tinha, né? White Beer não, pô, White Beer é cerveja branca. Não é beer, não? Como é que é? White Bear. É bear. E aí vem a parada do... Vem o making of, tá ligado? Que deixa tudo ainda mais cruel do que já foi, tá ligado? Do que o episódio inteiro foi, do que o final, vamos dizer assim, o final do espetáculo foi. Vem a galera se preparar, olha, vamos lá, fica aqui, vocês só precisam filmar, o cara dando as instruções, tá ligado? E ele ainda fala, divirta-se. E eles ficam rindo, mano. Velho. Ele conta uma piadinha, tipo a do leão lá, que ele fala pra não se aproximar. E a galera começa a rir, mano. É bizarro. Mas o sentimento de revolta também, cara. Você tá putasco com o maluco. A gente mesmo, hoje em dia, você vê um ladrão que fez uma coisa bizarra, como essa aí que eu falei, e depois o ladrão se fode, cara. Você, sabe, dá aquele sorrisinho de canto de boca, tipo, mano, prenderam o cara. Tipo, sei lá, o cara pegou 100 anos. Toma aí. 100 anos, que gostoso. Né? A gente tem um pouco tipo, disso a gente também. Tá aqui... mas assim, eu coloco... O meu sentimento quando eu vi, tipo... Eu fiquei muito tipo, mano, mas... Puta, é um ser humano. É a mesma parada do bandido bom e bandido morto, sabe? Bandido também é ser humano, entendeu? Então, é muito foda. Mas sabe? É o momento, sabe, Sally? É o momento. Ali, eles pegam na série o quê? Essa revolta da galera. A galera tá revoltada. Exato. Pode ser que depois que a galera... passar esse bagulho, o nego nem liga mais, sabe? Mas enquanto o nego tá revoltado, é muito fácil, sei lá, chega um amigo seu assim e fala assim, pô, cara, deram um tapa na cara da minha mãe. Você fica meio puto, mas, mano, fazer o quê, né? O que você vai fazer? Aí você, não, foi só um tapa, cara, não sei o quê. Agora chega um cara, dá um tapa na cara da sua mãe, do seu lado, o seu sentimento é completamente diferente, entendeu? Então pô, um amigo meu. E Cara, aconteceu isso com um amigo meu. E ele foi lá, da satisfação, deu uma merda do caralho. E esse meu amigo, ele foi preso, tá ligado? Porque agrediu e tudo mais. Não era pra ele ter feito isso, tá ligado? Uhum. Deu uma voz de pisão e tudo. Porque é aquele negócio aí, né? A nossa lei soube, contra isso, né? Então... Pois é, o cara vai. É o quê? Bateram na minha mãe, aí ele fudeu, tá ligado? Sim. Você não sabe como as coisas vão reagir e tal, e é foda. Agora, cara, só um ponto aqui pra fechar. Aquele apresentador, hein? Que personagem maravilhoso, né? Dá um medo daquele cara, né, velho? Você fica com medo dele, ele é assustador, assim. E tem alguns momentos, quando ele tá lá levando ela no carro, ele parece um carrasco, né? Ele às vezes parece um carrasco. Não, ele não parece, tá, ele é um carrasco. É, então, eu que tô com machado, vou arrancar a cabeça dela e a galera... E você fica, meu Deus, que cara assustador! O mais legal é que ele apresenta a característica de uma pessoa muito carismática. E isso torna mais bizarro, que aquele psicopata, sabe? Tipo, ela poderia ser a psicopata, mas quem tá se tornando psicopata são eles, porque ele se diverte com aquilo. Ele se diverte em criar aquele espetáculo. Cara, e aí, velho, termina com o aparelho da mente fazendo efeito, ela esquecendo das coisas, indo dormir, e aí ele desce ajeitando uma coisinha ou outra, e depois lá no calendário ele marca lá mais um dia que se passou, e você e quando você olha aquele xizinho, você, cara, meu irmão, velho, aí pronto, aí foi madeira abaixo, comecei a chorar, eu acendi um cigarro, eu fui tomar uma, foi uma merda. É foda, né? Como é desgraça. Edição do trabalho, foi foda, velho. E todos os episódios dessa porra, dessa série, acaba, tipo, não tem uma música, não tem um negócio, a câmera não sobe, não. O bagulho acaba do nada e foda-se. Exatamente. Caralho. E é assim, até puxando uma parada assim, eu não sei se vocês vão achar muito nada a ver, mas assim, a Bíblia, né? Na Bíblia fala que o inferno é isso, a gente vai reviver... Sei lá, o nosso maior pecado todos os dias. Então, ela tá vivendo o inferno dela totalmente, ali, sabe? É muito... Totalmente. Muito, nossa. Acho que é por isso que espanta muita gente. Porque a gente, imagine se esse for o meu fim. Essa segunda temporada bem pontuada sobre isso, tá ligado? Black Mirror é muito sobre o tempo, tá ligado? Tem muito episódio assim que fala sobre o tempo das coisas. E essa questão da mente, tá ligado? Que aí... No primeiro episódio da segunda, tem essa questão da mente, né? Que é o que foi transferido pra internet, tá ligado? É como se fosse a consciência, o que tá dentro da consciência do Ash. Nesse é o que mexe na mente dela, tá ligado? E aí o como é o nome? O especial de Natal vai falar sobre... Nem um Aldo ainda, acho que o Aldo foge um pouco disso. Mas o especial de Natal, porra, tem total. Todo aquele... O Aldo é a mente total, mano. É a mente do cara. O cara é como se ele não existisse. Só o que existe é a mente dele no bonequinho. É o avatar, não, sabe? Não, o avatar suplantou a pessoa. Eu tô ligado, mas eu tô falando realmente mais assim da questão da tecnologia, tá ligado? Uhum. Da tecnologia que pega a mente e faz realmente uma parada com ela, tá ligado? Sim. Que também é todo o ponto do especial de Natal, tá ligado? Sim, da consciência e tal. Já que a gente falou do Aldo, vamos falar do Aldo aqui, né? O Moment Aldo, o momento Aldo. O Aldo Moment. Terceiro episódio e tal. Um episódio muito controverso, tem muita gente que não gosta. Eu gosto, cara. Eu acho muito maneiro. Gostei. Eu acho o mais fraquinho do Black Mirror, de todos. Mas não é ruim, não. Dá, sei lá, tipo, não é um desastre, mas é fraquinho. Eu acho maravilhoso, cara. Eu acho muito bom. Ele só não tá ali. Eu gostei, top muito. 5 também, porque tem uns muito foda, mas, cara. É porque é foda. Ele é muito animal, cara. Ele apresenta. Coisa, não é ruim, mas também não é bom, mas não é o pior de todos. Porque, eu acho bom, cara. Eu acho excelente. Porra, a crítica que ele traz... Tem pessoa... Ainda mais na época que a gente tá. Nossa senhora, se encaixa, cara. Perfeitamente. Ele é maravilhoso. Eu gosto também do episódio, mas tem pessoa que... A maioria das pessoas que eu conheci não achou tão legal. Mas também, aquela coisa, o Black é o pior. A pessoa que menos gostou do episódio é aquele episódio que se a pessoa assistiria de novo. Sim. É tipo, não gostei tanto, mas eu gostei. Até os episódios ruins do Black Mirror dá pra você discutir, cara. Tem profundidade, cara. Isso que é foda. Isso que faz a série foda. É o menos ruim, né? Não sei, eu acho ele foda pra caralho. A gente vai pôr um monte de ponto aqui que talvez você não tenha visto, Branco. E até o final você pode mudar de opinião. Muito ouvinte também, quem estiver ouvindo pode, né? Bom, o momento Aldo aí é um humorista, né? Um comediante chamado Jamie, que manipula um bichinho lá em Avatar, né? Parece uma galinha pintadinha que fica numa tela. E ele, puta, super sarcástico. É um ursinho azul. Esse cara, ele me lembrou, adulto, desculpa, né? Interromper, ele me lembrou muito o ator britânico Ricky Gervais, não sei se é assim pronuncia, que faz The Office, esse comediante aí. Uhum. Ah, tô ligado, é verdade, velho. É verdade. O jeitão dele. Sim. O maneiro é que, tipo, ele faz esse avatar, né, esse ursinho aí, que é super sarcástico no talo, assim, é over, sabe, total. E essa sociedade, como o Black Mirror muda um pouco a nossa sociedade, ela também tá um pouquinho over, sabe? Ela tá um pouquinho over de um jeito bizarro. A gente percebe isso durante o episódio, nos debates que a gente vai falar aqui e tal. Mas bem no comecinho do episódio, eles começam a falar de um cara lá, não sei se é um ministro, que foi pego com uma menina menor de idade, né? E aí os caras estão falando lá na TV, lá notícia, lá, enquanto a menina tá procurando o Jamie aí, pra ele ir lá pro avatar dele, que é o Aldo, né? E o cara que tá contando essas piadas na TV, ele manda uma parada assim, pô, o fulano falou que ele não sabia que a menina era menor de idade. Isso é algo que só uma criança podia engolir. Aí ele fala, se você, né, se filmou para mim. Uma piada totalmente, né, puta, hoje em dia isso é um absurdo, caralho. Mas lá, a galera ri. Lá é normal, sabe? É um bagulho mó maneiro. E ele fala na sequência assim, mas nem esquenta, porque ele já arrumou um emprego na indústria da pedofilia. E todo mundo ri pra caralho, né? Então essa sociedade do Aldo, ela já é um pouquinho over, né? Por isso que o que acontece com ele depois que a gente vai falar, é possível. E se você olhar, cara, com muita atenção mesmo, você vê que não é muito diferente do que pode acontecer com a gente, não. E até já aconteceu uma vez. Mas vamos lá. O que acontece é que o Jamie, né, que manipula o Aldo aí, ele tem um ego ferido, né? Porque ele fala, pô, o Aldo é super famoso, mas ninguém nem sabe quem eu sou. Que, né, o cara fica sempre atrás do boneco, né? Então, isso já é uma relação complicada também pra ele, né? Sei lá, eu não vejo nenhum dublador falando, nossa, ninguém me reconhece na rua, sabe? Porra, você não pode pensar muito nisso, senão você não faz a profissão, né, cara? Nem quer ver a sua voz, não quer a sua imagem, né? Eu acho que com exceção dos dubladores do Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu acho que, tipo, ele ficou assim. Pelo que eu entendi, ele era mais famoso antes, mas depois ele foi esquecido. Eu tava com isso na cabeça. É, ele tinha um grupo de comédia, né, com alguns caras, mas depois a carreira dele ficou uma merda. Ele foi fazer comercial vestido de banana, uma coisa assim. O cara até fala na hora. Ele era tipo o cara do Monty Python, tinha uma galerinha lá dele que fazia umas coisas de comédia, assim, né? E depois ele começou a trabalhar com essa porra e foi decaindo e ninguém mais lembra dele. Sim, e tem um... ele era um cara muito frustrado, pra falar a verdade, né? Total, E esse episódio, ele é muito político. Ele traz muito sobre política pra gente. Um dos políticos lá, né, que seria o político coxinha, entre aspas, é o Monroe. E o Aldo faz uma zoeira com o Monroe lá, e isso dá uma repercussão do caralho, porque o cara fica super ofendido com ele, né? Ele tem um programinha de TV lá que tem, sei lá, 30 segundos, e o cara fica super ofendido. E aí os produtores chegam no Jamie lá e falam, nossa, o cara lá tá processando a gente. E aí ele fala, ixi, fudeu, né? Os caras, não, fudeu nada, isso aí é propaganda, é o que a gente tava precisando, foca nisso. E aí o cara começa a focar nisso e começa a atazanar esse Monroe de uma maneira que começa a prejudicar. Pesa pra caralho. Pesa, né? E começa a prejudicar o cara politicamente. E, cara, para pra pensar. É o entretenimento prejudicando um partido político, cara. A gente vive isso. Se você ouve a Jovem Pan, cara, é ridículo. Pânico na rádio, eu ouvi a minha vida inteira. Eu parei de ouvir porque é ridículo. O negócio puxa tanto pra um lado. É aquele negócio de parece que o PT é o diabo, sabe? E todo mundo só leva convidado do PSDB e coisas assim. A Globo tem um pouco disso também, apesar dela disfarçar bastante com uma imparcialidade seletiva, né? Mas você vê, quando o entretenimento começa a interferir na política, é muito difícil você combater isso. Por quê? Porque o entretenimento é maravilhoso. Você compra. Por que que canais hoje em dia, como Nando Moura ou aquele cara do Mamãe Falei, tem muito sucesso? Porque tem um entretenimento ali na parada. Tem a opinião, tem a risada, tem não sei o que e tal. E ao mesmo tempo, eles prejudicam determinados partidos políticos. Então, para esses partidos políticos combaterem esses caras é super difícil. Que é o que acontece com o Monroe. Tem hora que ele fala no episódio, como que eu posso destruir o Aldo? E aí o cara fala, mas ele nem existe. Aí o cara fala, mas é isso que é o problema. É isso que é o problema do bagulho, sabe? A diferença que acontece hoje pro episódio é que o geralmente você vê a mídia atacando o partido tal, geralmente tá recebendo financiamento do partido de oposição, né? Uhum. Só que aqui não, cara, que é pura trolação mesmo, cara. Sim, foi a parada da audiência, né? O Aldo faz isso por audiência, ele continua por audiência, mas tem um determinado momento que isso não fica só no entretenimento. Ele próprio vai, né, passar para a área da política, né? Mas a gente chega lá ainda. Tem uma hora que ele fica com a mina, né? Que essa mina também tá envolvida com a política. E ela é do Partido dos Trabalhadores, né? Tá aí a piada pronta, Olha aí. É tipo, ela é um partido que tem... Lá tem quatro partidos, né? Tem o Conservador, tem o Democrata, tem os Liberais e tem o Partido Verde, que normalmente ninguém liga pra esse partido, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Sim. Então ela é tipo, ela é do terceiro, como se fosse o Partido Liberal, que é o partido que ele é tanto de direita quanto de esquerda. É meio que os dois, tá ligado? Uhum. Mas o nome é o Partido Centrão, né? É, que o dela é o partido do tipo, como se fosse o Democrata, seria mais ou menos. Uhum. O maneiro é que ele conhece essa mina, né? Ele fica com ela, conhece ela num bar, fica com ela, transa com ela, aquela coisa. E aí mostra um pouco também do Jamie pra gente, né? Que também é um personagem que é tanto Aldo na nossa cara, que a gente esquece um pouco do Jamie. Que mostra o quê? A fragilidade do cara. É um maluco super carente. Cara, tá um frio do cacete. Inglaterra, né, mano? A gente sabe. Tá chovendo. Deve estar mais frio do que o normal. E nessa cena do sexo, quando eles vão dormir, ele fica lá todo encolhidinho, se tremendo. Ele dá até uma... Sabe? Por quê? Porque se você olhar a cena de novo, ele deixou o cobertor todo pra ela. Isso pra quem já namorou, pra quem tem um namorado ou qualquer coisa do gênero, sabe que isso é uma coisa que a gente faz assim, com o maior carinho, porque a gente se sente bem, né? Aquele negócio do carinho que a gente se sente bem por fazer no outro, assim. Então ele faz isso por quê? Porque ele já tá super apaixonado pela mina que conheceu hoje. Sabe? Mostra como o cara é frágil, né? Então, tipo, toda aquela coisa... É porque ele tá coisa... tanto tempo já atrás do Aldo que quando a pessoa... Alguém deu atenção pra ele, não é só o Aldo, é simplesmente ele, que ele se agarra naquilo. Uhum. Ele... A gente percebe que ele é um cara depressivo, muito, muito triste, sabe? O é solidão. E o transmite muito bem isso, sabe? Nos poucos momentos que a gente viu ele sem estar interpretando o Aldo, ou até interpretando o Aldo, a gente sente essa solidão dele, sabe? Pronta pro trabalho? Ah, não, eu não tô. Definitivamente eu não vou fazer isso. Ok, bom, então que tal 6 meses? Não, espera! Quando a mina sai, ela fala com um amigo lá, né? Pô, conheci o Aldo ontem, fiquei com ele e tal, né? Um amigo desse Partido Trabalhador aí. E aí o cara fala pra ele assim, meu, sai fora dele agora. Porque ele tá destruindo o Monroe lá. E ela fala, não, mas ele é super gente boa. Ela fala assim, meu, ele quer audiência. Ele tá destruindo o Monroe. E quando ele tiver oportunidade, ele vai destruir você também. Deixa você começar a crescer muito que ele vai destruir você e você vai ver o que eu tô falando. E ela não liga, né? E aí chega lá num debate, que aquele debate é maravilhoso, né, cara? Aquele debate tem umas cenas assim que são impagáveis, né? Primeiro você tem todos os políticos lá e você tem o Aldo no meio do debate, que tipo, porra, não faz sentido nenhum. Aí você para pra pensar um pouco nas eleições que a gente teve aqui, rolou tantas bizarrices, como o aparelho escritor não reproduz e etc., como rola nesse debate do Aldo xingando e etc, né, cara? O Aldo já não tinha entrado já pra partido? Já tava participando de política ainda não nessa cena? Não, né? Nessa cena ainda não. Mas nessa parte ainda não. Uhum. Ele tá sendo só aquele cara que meio que fica lá só falando alguma coisa de opinião. É audiência. É o alívio cômico, né, do debate seria, né, em teoria. Sim, é que ele perde a linha, né? O Monroe, ele começa a ofender o James, ele começa a falar coisas pra atingir o James. É o James meio que fica pouco e começa a falar um monte, assim, e a galera pira. Uhum. É. Chamam ele, porque, assim, querendo ou não, ele acabou dando algumas opiniões, tá ligado? E aí fala, porra, então chama o Aldo pra assim, incrementar no debate também, tá ligado? De tipo, uhum. Ah, vai ser legal ter os candidatos de verdade e mais um maluco que tem umas ideias bizarras, tá ligado? Umas opiniões é que realmente, meio que sinceras. Querendo, não, ele tinha umas opiniões que ia contra algumas coisas e fazer os candidatos pararem assim, tipo, tá, e agora? E agora? Uhum. Então, meio que eles colocaram ele já pra meio que buscar essa resposta dos candidatos com relação a alguma coisa que tava faltando, né? É. Pra deixar os caras sem graça, porque ele não tinha argumento nenhum, ele só xingava e fazia piada pesada, sabe? Era realmente pra chocar, pra deixar os caras sem saber o que fazer, né? Então, que é uma estratégia pra poder manter o debate e manter a audiência, né? Que é uma estratégia que a Globo usou de uma maneira diferente. Lembra que a Globo usou uma estratégia que as pessoas só faziam perguntas de acordo com os temas que eles sorteassem? Sim. Lembra disso? Não lembra? O William Bonner, ele ficava na frente... Foi agora, pô, na eleição passada lá. É. Ele ficava na frente de um negócio de vidro. Ele tirava um papelzinho, aí tava lá. Sei lá, educação. Aí as pessoas tinham que fazer perguntas daquele tema. Aí depois, na outra rodada, ele pegava um papelzinho e tava lá. Segurança. Que até a galera brincava na internet fazendo meme, né? Um papelzinho, tô ligado. Então, é uma maneira... O William Bonner. Exato. É uma maneira também de você fazer um show, né? Você faz ali um game, né, cara? Não é mais um debate. Virou um game, né? Virou uma espécie de jogo. Porque ninguém tá ali pra debater mais, né? Até porque se fosse debate como antigamente... Quem sai melhor, né? Até porque se fosse debate como antigamente, que era todo mundo falando um em cima do outro, hoje em dia o nego não consegue, porque é tudo uns animais do caralho, né? Com o tempo, o cara já passa, já fica xingando e o cacete. O fora desse debate também é o seguinte, o Moreau começa, né, a ofender lá o Aldo, o ator, né, que tá por trás, o Jamie, e o maluco dá um rage desgraçado, começa a xingar, vai se fuder, seu filho da puta, e começa a falar um monte de merda, cita aquele político lá do começo do episódio, né, aquele maluco que tava com a menina lá, né, de 15 anos, lá, seu arrombado, você conhecia ele, por que você não fala pra galera? E, nossa, desce o cacete. E no final fala, obrigado, tchau, e vai se fuder, e mostra o dedo. E a galera aplaudindo pra caralho. Exato. Tipo, como se fosse um, sabe? Nossa, meu herói, não sei. Mas querendo ou não, hoje é um pouco, é bem relação a isso. Que, mano, qualquer pessoa que se encontrasse por aí ia querer fazer isso, né? Hoje em dia as pessoas querem fazer isso. Principalmente, ultimamente, tá acontecendo tanta coisa que antigamente as pessoas tinham medo. Hoje em dia as pessoas estão fazendo porque, cara, não dá mais. Sim, é que, na verdade, as pessoas, o cenário de hoje, elas estão tão frustradas com a política. Não é só no Brasil, não. Boa parte do mundo. O mundo todo. Isso, elas andam tão frustradas com os argumentos, com o arquétipo do político como ele é, né? Ficar falando difícil e tudo mais. E isso é uma coisa muito perigosa, porque é numa dessas que um imbecil acaba sendo eleito, como o Donald Trump, por exemplo. Não, pior do que o Donald Trump, o Tirica foi eleito por conta disso aí. Foi um cara que chegou, além do voto de protesto, é lógico, ninguém votou no Tiririca pelas capacidades políticas dele. Vamos parar de hipocrisia, né? Verdade. Votaram pela zoeira, porque era um cara completamente fora daquele bagulho. É por isso que eu citei lá esses canais que eu acho que são grandes aí, que tem um poder de influência foda. Porque isso que aconteceu com o Aldo, que o Aldo depois, né, ele se candidata e tem mais voto do que a porra da mina do PT aí, inclusive... Eu acho isso super perigoso e super real. Porque pra pensar, se amanhã ou depois vem o Jovem Nerd e se candidata... Pra quem não conhece o Jovem Nerd, é de um podcast chamado Nerdcast, né? Tem, por incrível que pareça, tem gente que não conhece. Se o Jovem Nerd se candidata, meu, um monte de gente vota. Mas não vota pelas capacidades políticas. Vota porque gosta do cara, entendeu? Isso é assustador, maluco. E esse episódio, ele traz muito isso, né? Que até no final, quando acontece o estopim do Jamie, que aí ele fala pra votarem com consciência, pro pessoal ter consciência ao votar. E putz, essa é a parte superficial que o Black Mirror traz, que tá ali na cara, que é isso que ele iria mostrar, sabe? Que é o que às vezes falta, a consciência do pessoal na hora de eleger. E o que fizeram com a consciência nessa hora? Espancaram. Enfiaram no cu, né? Espancaram a consciência, cara. Porque ele, nesse discurso todo, o cara lá pegou a máquina e começou a dublar o Aldo, né? E falou, dou 100 pau aí pra quem enfiar a mão nesse filho da puta. nem nada, que ele mesmo. Veio um nego lá, arrebentou na porrada, cara. Porque ele falou, né? Ele tentou dar uma falar pra pessoa, mano, vocês estão fazendo isso porque vocês estão voltando. Vocês estão percebendo, vocês estão fazendo, vocês estão voltando no boneco, cara. Na porra do boneco. Aí tem uma hora que o pessoal. Algumas pessoas, você vai mudando a câmera e vai mostrando o rosto das pessoas. Aí tem umas pessoas que ficam, tipo, pensando assim, mas depois, na hora que o cara corta ele, as pessoas meio que voltam na. Volta o mundo na, né, no mundo fantasia e fala: ah, você tá falando porra tudo errado, não tem nada a ver, vamos bater nesse cara e foda-se, tá ligado? Sim, né? E aí ele, o futuro, né, do episódio lá, ele vira um mendigo, né? O Jamie lá jogado na rua lá no Japão, se eu não me engano, né? Ou é no Japão ou é na Inglaterra que virou um bagulho meio Chinatown gigante, sei lá. É, virou Blade Runner, né? Virou Blade Runner. E aí, maluco, tem o Aldo pra todo lado. Tem o Aldo pra todo canto, maluco. Bem. Sabe, o poder é o de futuro, influência. Né? Ainda mostra lá, é o futuro. Ele virou nazista. É quase um nazismo aquela porra. Cara. Assim, não é, cara. Porque ele é propaganda pra tudo que é lado. Exato. E o que foi nazismo se não o poder de influência, né? É o poder de influência do Hitler sobre a galera que aconteceu aqui também. E eu volto porque nesse negócio. É muito, tem muita relação, porque o nazismo pegou num momento de fraqueza que a Alemanha tava quebrada depois da Primeira Guerra Mundial, né? E o Aldo também, ele pegou um momento que o conservadorismo tava voltando, né? E o Inglaterra tem um histórico, a Dama de Ferro, né? O pessoal que estuda a história conhece. Então, ele pegou um momento que tava problema. Então, dois momentos de fragilidade que o povo, às vezes, qualquer palavra que fazia, o povo nem precisava ter muito argumento, mas já fazia a pessoa ficar feliz em votar neles. Sim, é a falta de voto que a gente teve aqui no Brasil também, né? Aquela falta de opção de voto, né? Você quer votar, mas você não tem quem votar. Aí você fala, caralho, se eu votar em branco, vai dar a mesma coisa. Se eu votar em nulo, vai ser talvez pior ainda, né? Você não tem quem votar. Aí por isso que eu falei dessa galera que eu tenho medo. O Aldo hoje é a galera da internet, cara. Que é o novo passo. Porque a gente teve o quê? A gente teve os políticos convencionais, como a gente conhece aí, né? Que eram, na grande maioria, militares. Depois vieram pessoas do dia a dia, né? Pessoas da rua, tal como Lula e outros. Pessoas, entre aspas, comuns. Depois vieram o quê? Celebridades, né? Que a gente tem um monte aí. Romário, aquele dos teclados lá, o cãozinho dos teclados Tiririca. Lá. Tiririca. Mas o Tiririca ainda foi uma parada mais de zoeira. O Frank Aguiar mesmo, ele apresentou um monte de coisa lá, sabe? Então, outro exemplo é o Arnold Schwarzenegger, que conseguiu ser governador da Califórnia por dois mandatos seguidos. Exato, e foi um cara também que veio como uma celebridade e acabou apresentando coisa pra caramba. Nos Estados Unidos, até o Ronald Reagan, né, era ator e acabou virando presidente. Sim, veio toda essa questão da celebridade. E agora, qual vai ser o próximo passo, né? Vai ser o Aldo da vida, cara. Que vai ser o quê? Essas porra de internet. Pode ser, lógico. Por que não? Nando Moura da vida, cara. Esses malucos que é metido com política, eu não duvido nada. Que horror. Né? Que ganhou horror. Um menino aí daquele movimento MBL lá, Movimento Brasil Livre. Que é um menino lá, cara. Esqueci o nome dele. Fernando Holliday. Ele. Tatiguri? Tem não, o Kim, Holliday. Não sei quem. E tem esse Holliday que o Branco tá falando, que ganhou esses dias. E o cara era um maluco de debate em internet, debate no canal da Folha, debate na Jovem Pan, não sei o que. Era um cara que mexia com esse bagulho de internet. E aí quando você vê, o cara tá lá, ganhou como deputado, não sei de onde. Aí eu tava vendo um vídeo esses dias no YouTube, aí tava recomendado lá embaixo um vídeo desse maluco, desse Holliday, falando que nunca ia mexer com política, que nunca ia entrar na política, que é exatamente o que o Aldo falou. Porque o Jamie deixou claro no episódio o tempo todo que ele não queria entrar na política. Mas Jamie, você não é mais o Aldo, como eles próprios disseram. Então, cara, você é corrompido, não tem jeito. Lá no episódio, os caras corrompem simplesmente trocando o ator que tá por trás do boneco, né? Aqui na vida real, a gente tem uma coisa chamada dinheiro, né, velho? Que também faz o mesmo serviço. Exatamente. E aí teve até, eu tava lendo antes da gravação, e aí eu li uma parada que fala que a gente teve o nosso Aldo, só que foi pra candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi em 88, que foi o Macaco Tião. Eu não cheguei a ver muito sobre isso, mas o pessoal utilizou ele como voto nulo. E votaram nesse tal Macaco Tião. Porque era uma zona do caralho também. Você podia escrever, você escrevia lá, você botava até no Desert Roses. Já teve jacaré, já teve burro que já se candidatou. Esse puta que pariu. Sim. E o bizarro de tudo isso, né, que o Monroe, ele teve 19 mil votos, uma coisa assim lá no episódio, e o Aldo teve 16 mil, cara. 16 mil, então, tipo, mais que mano, o outro partido. Quase que o Aldo ganha, é isso para pensar. Sim. Que loucura do caralho seria isso, imagina, sabe? Imagina se o cara não tivesse se revelado, sabe, se ele tivesse continuado nessa, o Jamie. Acho que não, porque aquele momento eu acho que algumas pessoas pararam e pensaram assim, não, puta, realmente, o que eu ia fazer, que merda que eu ia fazer, e aí eles tomaram consciência, entendeu? Mas eu acho que se ele tivesse continuado, ele teria ganhado. Eu acho que é muito porque, eu acho que foi muito porque, tipo, como a série falou, se fosse o Jamie, ele teria ganhado, e aí, tipo, ele só não ganhou porque não era mais ele que tava pensando como o Aldo, tá ligado? Era aquele produtor lá, o filho da puta, tá ligado? Que aí, querendo ou não, não é só porque é a voz e falar umas merda que é a mesma coisa, tá ligado? Uma hora, as coisas vão mudar, tá ligado? O cara não vai conseguir ser igualzinho ao Jamie, tá ligado? Tudo começou com a frustração do Jamie naquele momento que ele xingou o Monroe lá, sabe? Tipo, ele tava frustrado como eleitor. E aí isso foi ganhando todo esse patamar que ganhou. Então, o Wilt falou um bagulho que é muito interessante. Falou assim, não era o Aldo, era só a voz por trás, né? Mas, cara, quantos políticos a gente não tem governando que são só uma voz por trás? Só uma voz. Não, mas eu falei no seguinte. Não, eu falei, tipo, quem o começo do discurso era a mente do Jamie, tá ligado? O que eu falei foi o seguinte: o começo do discurso era a mente do Jamie. Depois ele saiu e aí entrou outra coisa, tá ligado? Tipo, o que eu falei foi o seguinte: não é só porque a voz é a mesma que o discurso é o mesmo, já que mudou a pessoa, tá ligado? O cara vai mudar vai mudar umas certas coisas, tá ligado? Sim, mas depois é isso que eu tô falando. Às vezes, ele deslanchou. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes a pessoa é a mesma e o que muda é o discurso. Mesmo aqui, a gente tem um monte de político que é assim, cara. O maluco chega com um papo e ele é a mesma pessoa. Daqui a pouco ele continua a mesma pessoa, óbvio, e o papo muda. O Dória ganhou em São Paulo assim. O cara meteu um papo e depois que ganhou, meteu outro. E também, e aí você vai fazer aquela questão também. Tem aquela questão que você falou, né, mudança de voz, que quantos políticos aí teve, tipo, 3, 4 vai passando geração, mas sempre tem um cara que vai comandar os 3 por trás daquilo. Exatamente, né, que é o que acontece hoje no Brasil também, né. As pessoas acham que tá tudo desligado, porra nenhuma, né. Principalmente agora com o atual governo aí e as atuais medidas, tá tudo cada vez mais ligado, né, cara. E até trazer de volta a parada da influência da mídia, né, nesses momentos tão sérios da sociedade, a gente teve aí o caso que, tipo, como a mídia, ela é massacrante. A gente pode pegar o exemplo aí das eleições nos Estados Unidos, né, que era certo que a Hillary ia ganhar e quando a mídia começou a mostrar só aquilo, só o que foi descoberto nos e-mails e tal, e mostrando de forma muito amedrontadora, sabe, e já exagerando que, a Hillary não vai ser pior que ele, não sei o quê, ele pelo menos faz uma campanha limpa, justa, mesmo falando merda, ele é transparente. E isso foi muito decisivo, acho que, sei lá, 80% decisivo, sabe, a influência que a mídia tem, e a gente tem muito hoje em dia, eu não digo nem todos os youtubers, mas tem esses youtubers que, eles querendo ou não, eles são uma influência digital, e que, puta, pode ser muito, muito decisivo no momento sério desse, sabe? Cara, hoje eu não tô aqui pra discordar de você não, sério, mas eu discordo. De novo. Eu não vi isso na mídia não, cara. Pelo contrário, eu vi a mídia apontando que o Trump era um babaca mesmo o tempo todo. Até a Globo, inclusive, apontando o tempo inteiro, todo dia, em todos os jornais, apontando todas as cagadas que ele faz. Todos os jornais, os sites, sempre apontando as merdas, as bostas que ele fazia. Nego batendo em negro na rua e etc. E falando, porra, a Hillary vai ganhar, ela tem maioria dos votos. Etc, sabe? Eu acho que não, a eleição dele foi uma surpresa do cara. Exatamente isso. Sempre foi transparente, sabe? Tipo, sempre tava na cara o que a gente poderia esperar do Trump. E já a Hillary foi um baque, foi um choque pra galera, sabe? Ninguém esperava isso. Mas, e a mídia mas calma aí, não tô entendendo o seu ponto. Você tá falando que a mídia apontou que o Trump era bizarro, mas ele era verdadeiro. Sim. Não que ele era verdadeiro, sabe? Mas assim, não tinha como ele surpreender a sociedade mais do que a gente já tava vendo, entendeu? E já com a Hillary, com o caso da Hillary, sei lá, meio que causou a impressão de que poderia sair mais coisa daí. Então, o duvidoso, pelo que a gente já conhecia, mesmo sendo ruim, meio que foi se prevalecendo, sabe? Não sei se sei, dá não entendi seu ponto, não. Então, mas o que aconteceu lá é o seguinte, pouco diferente do episódio do Waldo, embora o Trump ele seja um escroto que só fala besteira, O ataque que a mídia fez no Trump nos Estados Unidos foi criminoso. Aqui no Brasil. Fica claro que, os interesses da grande mídia estavam apontados para Hillary, que eles teriam muito mais benefícios com a Hillary ganhando, porque o Trump sempre bateu no peito e falou que eu não devo nada pra vocês, eu financei a campanha como posso. O Branco, mas também tem um pouquinho de bom senso aí, cara. Ninguém quer um cara racista no governo, você tendo interesse nisso ou não, cara. A mídia é podre e eu concordo, mas um cara igual o Trump, nenhuma mídia ia querer ir lá tendo interesse ou não. Quer dizer, eu não consigo confiar na mídia, mas a verdade é que a vitória do Trump, ela é uma grande derrota para a mídia no mundo. Não, a derrota para a humanidade. Ninguém esperava isso, nem as pessoas. Não, e talvez isso vire tendência. Sim, infelizmente, né? Essa degringolada pra direita que a gente tá dando aí. Nem se fala em o Brasil, né? Que puta. Cê nem louco. Se tá nome. Pronta pro trabalho? Ah, não, eu não tô. Definitivamente eu não vou fazer isso. Ok, bom, então que tal 6 meses? Não, espera! Vamos pro episódio de Natal aqui, que não é da segunda temporada, mas é, eu nunca entendo. Eu chamo de ele acabou sendo anexado, quando, fala a verdade. Né? Quando lançou ele tava lá 3.1, aí voltou pra 2.4. Um episódio muito foda que traz aí algumas histórias num plot muito maneiro que conta a história do Matt, né? A gente às vezes acaba se ligando muito nos outros personagens e esquece que esse episódio conta a história daquele cara. A história do Matt, do começo até o final, né? Que tá numa cabana com um outro personagem lá. Aparenta que eles estão ali há muito tempo, né? Pela conversa deles, né? Ele fala assim, pô, a gente tá aqui há 5 anos e você quase não fala comigo e tal. E não mostra do lado de fora da cabana, só tem gelo. Então você fala, puta, esses caras estão no Polo Norte, sei lá na onde, tá ligado? Estão num lugar muito isolado aí. E aí ele começa a puxar papo pro cara, pra fazer o cara falar. E o cara pergunta, né? Pô, o que você faz? Ele fala assim, ah, meu irmão, eu fazia um trampo aí de... Como é que é o nome daquele filme lá do Smith? Qual filme do Smith? Ele caçava alienígena. É o robô. Caralho, é o Hit, você é amoroso, né, pô? Se você viu uma série, é só relacionar. Ele faz bem aquele trampo do Hit, né? Só que ele faz de um jeito muito mais hardcore, né? Que é com a câmera no olho do maluco. Muito mais sci-fi, né? É, cara. E falando na orelha do cara, né? E o cara ia pra eventos e ele pegava várias minas com ele ajudando. Só que nesse encontro dá uma merda federal. Vai encontrar a mina louca lá do Harry Potter lá, filho. Ih, fodeu tudo. É do Harry Potter essa mina? Quem que ela é do Harry Potter? Ela faz Harry Potter. Ela casa com um dos Luizes. Maneiro. E ela faz também Game of Thrones também. Ela fez uma personagem do Game of Thrones. Pô, mas cara, aquela mulher dá medo, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu sei lá, eu tenho uma. Eu gosto, eu acho meio estranho, mas eu tenho um meio encantamento assim. Apaixonante. Como o próprio Matt disse, tá, ela é aquela mina outsider que o pessoal olha assim e é atraente. O Raul, ia beber o copo de veneno e ia morrer. O Raul ia falar, calma aí que já bebo. Eu não ri nesse episódio na hora que ele meio que morreu, que eu falei, mano, seria eu morrendo nessa porra mesmo. Cara, se fosse eu! Né? Primeira vez que eu vi, cara, eu não tinha percebido isso. Mas na segunda eu já, né? Na primeira, depois que deu merda, eu também não percebi. Confesso aqui, era pra eu ter percebido, é até uma vergonha. Que é aquela porra daquele quarto vermelho dela, cara. Nunca confiem em cenas vermelhas assim, nem no cinema e nem na literatura, cara. Porque vai dar claro, uma bosta. Isso é a escola Scorsese todo que eu estudei, tá ligado? É psicopata, mano. Tô psicopata, tem uma porra de um quarto vermelho cheio de chicote, machado, puta que pariu. Não, e não só quarto, qualquer coisa vermelha. Lá no Bons Companheiros tem aquela cena da cova lá, que é maravilhosa e tá tudo vermelho. O esfaqueamento do cara no porta-malas tá tudo vermelho, mas isso fica pra outro programa. Na Família Caçarano, que eu tô escrevendo aí, tem um capítulo chamado Restaurante Vermelho, onde o lugar já é vermelho. É, o lugar já é vermelho e acontece uma coisa que voa mais líquido vermelho pra todo lado e fica mais vermelho ainda. Nunca confia em coisas vermelhas, cara. E essa cena é fantástica, por quê? O quarto da mina é vermelho, ou seja, vai dar merda. E na parede... Tava tudo aí, tá ligado? Tava tudo aí. E na parede tem uma indução muito foda do diretor, que é o quê? X, X, X. Tem os três X, assim. O que, que é aquilo? Pô, putaria, pornografia. Mas isso é uma indução falsa. Porque ele não transa com a mina ali, né? A mina mata ele. Mas quando você vê eles dois naquele quarto, a mina já veio toda se gemendo pro cara. Eu quero você na cama. Você vê aquele X, X, X. Ela monta no cara, você fala, fudeu, é agora que vai rolar o Two Black, Two Pink, Night of Fly. Só que aí a mina envenena o cara, envenena ela própria, se mata. Caraca, puta! Mano, é foda. Ele tava todo nervosinho ali. Não, que não sei o que, daqui a pouco ele passando mal. O que você me deu? E começa. Só que ele não tinha bebido bastante, tá ligado? Aí ele ainda fica agonizando pra caralho. E os caras que tão filmando, puta que pariu, velho. Fica com a cara de tipo, maluco, mano, que porra é essa? Maluco que parece o vocalista do Rammstein, ele fudeu, galera. Ah, exclui essa chave. Tudo, né, mano? Caralho, velho. Mas é um infortúnio desgraçado, porque essa mina, ela já era meio doidinha, né? Escutava vozes do caralho, devia ter algum distúrbio. E ela vê ele falando lá, olhando pra parede, o cara do o personagem aqui. Ô, meu, sai da minha cabeça, não sei o que, sai da minha cabeça. E ela fala, nossa, ele é doido que nem eu. Então eu não tenho o que me matar, eu tenho que matar ele junto. Eu sei o que ele tá passando, exatamente. Caralho, isso é muito infortúnio. É tanto que o discurso dela, quando ele tá morrendo, é exatamente isso, que vai, tá livrando ele disso também. É. Tem hora que ele fala assim, não, tem uns caras que estão falando comigo e estão vendo você, e você não tá entendendo, eles estão vendo através do meu olho. Ela fala, muitos governantes vêm através de mim, nos seus galpões e não sei o quê, e o cara lá morrendo. E você... Esse caralho! Sai do Game of Thrones, minha filha! Cara, outro dia eu tava reclamando com um amigo meu, falando que eu já traí muita mulher louca na minha vida, né? Daí ele já virou traiu pra mim e falou, pô, cara. Já atraiu. Já atraí. Já atraí muita mulher louca na vida. Então, daí ele falou pra mim, pô, cara, você também não ajuda, você é um desajustado do caralho, velho. Não, branco, pela sua foto no Skype, branco, não tem mais o que falar. Essa foto tem que estar na capa. Nossa, também. Tira um print alguém aí, por favor, cara. A história continua, né, e ele continua conversando com o cara na cabana, né, isso aí foi uma história que o Matt tá contando pro maluco. E aí o cara fala, porra, mas esse é o seu trampo? E ele fala, não, isso aí é o meu hobby, né. O meu trampo é outro totalmente diferente. E o trampo dele é, puta, cara, da série toda, é uma das coisas mais assustadoras que tem, né? Caralho, velho. Caralho, é muito porra louca. O trabalho dele é nada mais, nada menos do que tirar, né, uma bolinha de ferro que as pessoas colocam na cabeça da outra, que eles chamam de cookies, né? Fica lá armazenando informação e etc. Os caras tiram cirurgicamente, colocam lá num aparelhinho. Parece um ovinho. O Raul que gosta de Pokémon aí, que fez referência, né? Parece uma Pokébola branca lá. Né, amassada. Não, Parece que eles, tipo... Ultimamente tá tendo bastante aí, que é aqueles radinhos que você enfia o iPod em cima, né? Puta, verdade. Puta que pariu, tá chegando! Tá chegando, é ótimo. Calma, pô, é só o design. Ué, vai que já tem. Vai que é o carinha ali colocando a música pra tocar. Apenas um cookie colocando as músicas que você gosta de ouvir. Cookie é bom, né? É, o cookie é bom. Nesse cookie fica armazenado todas as informações da pessoa, né? Então ele chega lá, senta na frente desse negócio e começa a trocar ideia. E, cara, é muito... Quando você vê a primeira vez, você não fica entendendo nada. Você fala, caralho, arrancaram a mina do corpo dela? Não, calma. Não é todas as informações. Nesse cookie fica a consciência da pessoa. Sim, né? Caralho. É uma parte isso, meu irmão, é a A crueldade, a crueldade de Black Mirror. O aparelho faz um... Ele clona a sua consciência e extrai. Dessa consciência que eles extraem, tem uma coisa clássica, que é o que a gente acabou falando aqui no episódio. Ninguém conhece melhor você do que você mesmo, né? Isso aí é uma grande ilusão, porque lá quando a mina vai fazer a cirurgia pra tirar o cookie, vem uma mulher lá, entrega lá um rango pra ela, fala, ó, seu café da manhã. E ela fala assim, puta, ela pensa, né, puta, a torrada queimou demais. E aí lá na frente, quando já tiraram o cookie, né, o cara, o Matt, pergunta pra ela, caraca, né. Caraca, esse nome não dá, cara, cookie, cara, quem foi porra louca que colocou esse nome de cookie? Cookie, pô, é cookie, tudo normal? Cara, que é porque pra ele não é nada, é cookie. Cookies é cookie. Pra mim, toda vez que ele fala cookie, só vem com a cookie pra mim. E aí, quando o cara vai lá, senta na frente do cookie, né, que já tá lá dentro daquela, do iPod lá, ele pergunta, como que você gosta das suas torradas, né? Aí a mina fala, ah, eu gosto do jeito X. Aí ele fala, ó, faz aí. Aí ela faz a torrada e vê do jeito que ela gosta, né? Então a ideia ali seria o quê? Pegar esse cu, colocar na casa da mulher que contratou o serviço, né? A mulher contratou o serviço e falou, ó, tirem a minha consciência, coloquem aí na minha casa, porque ela sabe do jeito que eu gosto de viver. Afinal, eu tô dentro da minha mente, né? Então eu sei a hora que eu acordo, eu sei que música que eu quero ouvir, eu sei o que, que eu quero comer, eu sei o que, que eu quero, sabe? Como que as minhas coisas têm que estar organizadas, eu sei de tudo, então coloca esse cookie na minha casa, que é totalmente automatizado e moderna, para ser gerido por essa mulher. E a mulher, a consciência, né, lógico, fala, não, eu não vou. E aí o cara fala, não, então peraí, aperta um botão, caraca, acelera ele, lá, né, 6 semanas. Ele coloca um time-lapse, né, do diabo, né? Sei lá. Vou deixar você aqui 3 semanas sem fazer porra nenhuma. Em 10 segundos, né, pra ele passa 10 segundos, mas pra mina passa, né, uma eternidade lá. E aí quando ele volta, a mina tá toda descabelada, né, cara? Meu Deus do céu, me ajuda. E ele fala, então, você pode ir lá pra casa fazer o seu serviço pro qual você foi, né, retirada, né, extraída. E ela, não. É uma espécie de tortura que ele faz, né, pra obrigá-la a executar as funções lá da casa inteligente. Cara. E aí ele fala assim, não, então peraí, 6 meses. A mina fica louca, né? Meu Deus, fala qualquer coisa. Irmão, quando volta, velho. Quando volta, chega, o cabelo dela tá parecendo um bombril, ela tá embaixo da mesa, tipo, me dá qualquer coisa pra eu fazer, que eu não aguento mais, tá ligado? Caralho, foi foda. É muito foda, né, cara? Você é louco. Eu só não entendi a questão da, tipo, ela tá fazendo um trabalho pra ela mesma, então, quer dizer, tem, tipo, duas consciências extraído essa consciência artificial... E a outra mas, é a dela verdadeira. Mas é justamente verdadeira. Isso, tá ligado? Sim, é isso mesmo. É justamente isso. E aí, tipo, fica até uma questão ética na parada, tá ligado? Que é uma consciência. Querendo ou não, aquilo ali tá entre aspas vivo, tá ligado? Só que, como não é um ser humano, foda-se, tá ligado? Aí tá liberado tortura. Não é um tortura, ser humano, tá mas é um ser consciente, né? Por é uma consciência, pois é, tá ligado? Eles têm que tomar ela, sabe? Eles... Então, fazem, mas calma aí, não é um... Então, mas é porque a consciência que tá ali é uma consciência digital, a gente não pode esquecer disso. Ele não copiou, é, né? Não é ele um copiou, ser consciente, é uma cópia digital do que seria a consciência. Então, querendo ou não, é um software, tá ligado? Então entra nesse debate realmente, mas não é um ser consciente, né, gente? Não é uma coisa humana, né? É um software, como a gente coloca no computador. Você não põe seu joguinho aí, você joga lá o GTA e morre 1 milhão de vezes e desliga a hora que você quer? É como se aquele bicho tivesse uma consciência, tá ligado? E falasse, caralho, esse cara aqui só morre. É meio que necessariamente você cria seu software, porque você faz... É mais profundo. Você coloca o seu nome. É, mais profundo do que o GTA, mas a grosso modo seria isso, um programa, né? Tipo, um programa, você coloca seu nome, coloca suas informações, coloca tudo. Então meio que ele se torna sua consciência o software, né? Exato, né? A diferença é que era um software pra mexer na sua casa, né? Pra abrir a cortina, aumentar a música, baixar a música, etc, né? Sei lá, a hora que você pega um livro e senta pra ler, você sabe, eu não gosto de música alta. Então se você tá ouvindo uma música mó alta e você pegou um livro e sentou pra ler, aquela consciência que agora domina a casa vai ver você através das câmeras, né? E vai automaticamente falar, opa, ela sentou com um livro, vou abaixar a música. Então ela vai... E abaixa e tal. É um conceito muito inteligente, né? É, e no final ele entende quais são os gostos, porque no final é você, né? Pronta pro trabalho? Ah, não, eu não tô. Definitivamente eu não vou fazer isso. Ok, bom, então que tal 6 meses? Não, espera! E aí a gente tem, né, o personagem que tá com o Matt na cabana, fala assim, ó, eu fiz uma merda também, e começa a contar a história dele. E a história dele, cara, é desgraçada também, né? Que é um maluco que se apaixona pela mina, né? Vai lá, fica bonitinha, aquela coisa, e tem o círculo de amigos deles, né? Que tem um japonesinho muito safadinho. Quando você vê a primeira vez, você fala, nossa, cara de boa, né? Mas depois você fala, filho da puta, dá uma raiva filho daquele japonês. Da puta. A mina dele engravida, né? E aí ele fica lá desesperado, ela joga o teste fora, né? Quer esconder, não sei o que, ele vai, aperta o cerco nela e, meu irmão, o filho não é seu, o filho é do japa. E aí ele fica transtornado, né? Caralho. Meu irmão, e é muito, cara, é muito frustrante, velho, porque, tipo, ele vai contando as coisas e, tipo, toda a paranoia, e aí ela bloqueia ele, tá ligado? Que esse é uma parada muito importante, tá ligado? É o bloqueio, tipo... Todo mundo tem esse software que é essa questão do... Os olhos essa, Z, né? Eles têm. Essa ótima... Os adeptos da tecnologia de Black Mirror, tá ligado? Porque todo mundo tem essa porra desse aparelho, tá ligado? O que me faz pensar... E que, tipo, caralho, velho, será que é uma parada que é obrigatória, tá ligado? Será que é uma parada que é obrigatória? Você tem que colocar essa porra que nem, por exemplo... Na primeira temporada, aquele, o grão, tá ligado? Uhum. De que, tipo, assim, eu sei que o grão, ele não é obrigatório. Mostra, né, que tem até aquela mulher que não tem mais. Mas, por exemplo, eles usam o grão, eles usam aquela, o que você viu pra, por exemplo, deixar, liberar você pra fazer um voo, tá ligado? Cara, só me dá uma semana aí, me mostra uma semana do que tu fez, o cara vê e, foda-se, tá ligado? Sim. E, tipo, será que o cara que não tem esse grão, como é que ele procede, tá ligado? Na verdade, ele é parecido com grão, só que, na verdade, ele é uma rede social no mundo real, que você pode bloquear a pessoa, a pessoa não vai conseguir ver mais nada de você, assim. Curtir, né? Uhum. Esse daí do terceiro episódio é o ZI, que eles chamam, né? Seria óleo ZI, exatamente. Né? O grão é outra parada diferente. Mas só pra exemplificar o que o Will estava falando, que é muito interessante, é como se fosse um RG, tá ligado? Você é obrigado a ter um RG? Algumas pessoas conseguem viver sem RG. Mas pra grande maioria das coisas que você vai fazer na sua vida, você vai precisar de um RG. Aí, enfim, quando tipo, dá aquela merda toda, e aí é aquele negócio, né? Ela se sente perseguida e não sei o quê. E aí, tipo, uma discussão que até tinha um jeito de se resolver e tal. Só que ele passou um pouco dos limites. Uhum. Acaba que ela vai e bloqueia ele, tá ligado? Bloqueia ele e fudeu, que ele não pode ver. Ela não pode ver ela, eu não sei se ela também não pode ver o pai, mas enfim, aí tem todo aquele negócio de não pode chegar a tantos metros próximo, ele fica excluído da vida dela total. Sim, a menininha acho que não pode ver ele também. Que punição, aí pronto, aí justamente, chega um dia de que ele, claro, né, ele meio que conta o tempo, e aí ele vai lá visitar, entre aspas, escondido, e aí ele vê que ele não pode ver ela também, tá ligado? Que tem essa restrição também do DNA, vamos dizer assim. já que não vai, não pode ver você, consequentemente não pode ver sua família, vamos dizer assim. Ou tá com aquela coisa da tutela, né? Uma criança não teria ali a noção de bloquear ou desbloquear quem ela quisesse. E aí a mãe, como é a responsável, né? É perfil de Facebook de uma criança, né? Tipo, geralmente a mãe teria que administrar se o filho tivesse o Facebook, né? E aí a mãe tem o controle disso. Ou o filho só aparece no Facebook da mãe porque o filho não tem o Facebook, entendeu? Meio que isso. Uhum. E aí, velho, depois que... Ele diga aí, o cara descobre isso, porque ele foi escondido lá pra olhar a filha dele e ele vê só um borrão vermelho correndinho, tá assim, caralho, velho. Aí, beleza. Ele ia lá, né, pra ver, assim, tipo, só pelo menos o puto. E deixava presente, escondido e tal, beleza. Eu sei que chega um momento que ele descobre que ela morreu, e aí o bloqueio se desfaz, e é quando tem a revelação bombástica e puta que pariu. Quando ele vê a filha, ela é japonesa. Puta que pariu. Caralho, velho. Aí você lembra logo daquele japonês da puta, tinha, né? Que não tinha nada de besta. É. E puta que pariu. Carinha de santinha, né, cara? Puta, tem uma raiva de gente que tem carinha de santinha assim, velho. Quando o Will já falou isso pra mim, é cara que fala baixo também. Cara que fala muito cara que barato. Fala manso. Nossa, velho, já tem filha da puta. É sempre um psicopata, normalmente. A maneira como ele... Só uma coisa que ele esqueceu de falar. O Matt, quando dá aquele problema lá no começo do terceiro episódio, né? Que o cara morre envenenado com a mina lá do XXX. A esposa do Matt fica sabendo, né? Ele conta pra ela. E ela bloqueia Sim. ele também, né? Sim. Então aqui ele fala aí pro cara, né? Pô, eu sei bem como que é isso, né? Só que a merda toda aqui acontece porque esse maluco que vê que a filha dele é uma japonesa vai lá na casa e tá lá o vô dela, né? E aí, numa discussão lá, ele pá, dá uma paulada no cara, mata o velho e foge da casa. O presente que ia dar pra menina. E aí, o que acontece? O velho morre e a menininha, cara, abandonada sozinha naquela casa, no meio da neve, coloca uma blusinha bonitinha e fala, pô, vou sair pra buscar ajuda, né? Só que aí ela anda, sei lá, quantos quilômetros lá e cai morta de frio. Ela morre de frio, né, cara? E aí lá na cabana que eles estão, não é cabana porra nenhuma. Eles estão dentro de um software, igual aquele software da mina que controla a casa, né? Só que esse software seria o quê? Só essa casa e esse personagem do Matt tá ali a serviço da justiça pra poder fazer esse cara confessar, né? E esse cara confessa, cara, ali dentro do software. Ele tá lá porque ele foi condenado e ele tá fazendo aquela parada pra pegar uma pena mais leve, né? Pra reduzir a pena. Sim, total, né? Porque aquele... assim, depois que aconteceu isso aí, o alemãozinho lá, eu esqueci o nome agora, ele não falava mais, ele ficou quieto. Fazia uns 5 anos que ele não falava com ninguém. Uhum. Daí ele manipulou, né, o software pra contar. E, na verdade, nem precisou falar mais. O policial chegou lá na cela prisão, dele, né? Na cela, né? Falou, ó, né, você nem precisa falar mais nada. O seu cu que já confessou. Puta que pariu. Ele olha. Cara? Eles até falam, em 70 minutos o Matt fez o que o cara tava tentando extrair do Potter em 5 anos, que ele não falava. 5 anos. Isso é e foda. E no final ele vai ser solto e tal, só que ele vai ficar numa espécie de condicional, o Matt. Ou seja, ele sai, só que ele é bloqueado pro mundo. Cara. Nossa, isso é fantástico, ele sai andando, tá todo mundo, todos os corpos em vermelho, assim, né? Só uma questão antes de falar de bloqueio geral, que é essa questão de que, pô, é válido, né? Esse bagulho que eles fazem, eles conseguem uma confissão de dentro da mente do cara, né? Não é o cara que confessa. Isso é válido pra justiça? Nesse universo de Black Mirror, é... Isso também ia falar, isso ia perguntar também. Sim. É, né? Lá no universo de Black Mirror, é. Lá onde se passa a temporada, tudo bem. Mas aqui na vida real, tem muita gente que consegue confissões assim através de hipnose, cara. De processos de hipnose, de transe, tá ligado? E a justiça muitas vezes aceita. E eu acho isso tão complicado de você aceitar, sabe? Tipo, pô, eu fui lá, eu hipnotizei porque esse cara e ele confessou. Aí você fala, puta, mas vale? A confissão é livre e espontânea, é vontade, né? E não pressão. Então meio que fica a dúvida, né? Será se realmente ele confessou? E outra, ele tem que confessar ali nas plenas capacidades físicas, né? Ninguém Exatamente. Confessa dormindo. Ah, o cara tava dormindo e ele pois teve um sonho e falou, matei fulano. Ai, sonâmbulo. Então, traz essa questão, né? Pô, será que a gente tá certo de fazer isso, de aceitar esse tipo de confissão, sonho né? da verdade também, né? Sim, que entra até um pouco em relacionamento, né, cara? Muita mulher aí, muito amigo meu já falou, que, pô, o maluco tá dormindo, o cara, até em filme mesmo você vê, o cara tá dormindo, ele fala o nome de alguma mulher, sei lá, o cara tá dormindo e fala Solange. A mulher já fica louca, meu Deus, você está me traindo. Calma, cara. Foi só um nome num sonho que pode ser tanta coisa. É. Tá ligado? A gente, né, acredita muito no que as pessoas falam, não importa o estado delas, né, cara? Isso é muito bizarro. E é muito foda essa questão do bloqueio, né? Igual eles mesmos falam no episódio, o Matt vai ser um cara fichado, né? E aí ele ainda pergunta, mas como assim fichado? Ah, você vai ser bloqueado. Aí ele, ok, mas pra quem? Pra todo mundo. É tipo, você tem o seu perfil no Facebook excluído. Não. Não é isso, não. Não é excluído, é sinalizado. Calma. Não é isso, não. Calma, deixa eu explicar. Você tem todo mundo no seu Facebook, é bloqueado, e você sabe o motivo por que você foi bloqueado. É, eles colocaram esse bloqueio, né, no Match, né, onde sinalizava que ele foi... Ele acobertou um homicídio e ainda foi condenado por ser por crime de voyeur, um negócio assim, que é o pessoal que observa. Não, mas ele mostra mesmo, mostra a ficha de criminal dele, eu não lembro. Pra sociedade, não. Se você olhar ele, você não vê. Você só vê ele vermelho, que aponta que é um criminoso. Mas ninguém sabe isso tudo que a série falou. Não, essa é a parada. É que foi dito isso pra ele, entendeu? É como se estivesse tendo diálogo. Ah. E é falado isso pra ele. Eu não tô falando que você lê lá na coisa dele que o pessoal consegue ver isso, sabe? Na verdade, isso nem deixou muito claro, porque às vezes pode até ser que sim. É, a gente vê lá no episódio que ele fica todo vermelho lá pra todo mundo que olha pra ele. Agora, quando você tá bloqueado normal, você fica meio cinza, meio branco, bizarro, que é o jeito que ele vê as pessoas. Então, aquele exemplo que você... É Facebook, estático, né? Fica uma não é que excluíram o Facebook dele. Na verdade, ele continua usando o Facebook, só que ele não pode ver o perfil de ninguém. E todo mundo que vê o perfil dele vai ter uma foto lá escrito criminoso. Esse cara é um bandido. Então é aquele negócio. Qual é a graça de você navegar pelo Facebook sem poder ver o perfil de ninguém e todo mundo te julgando um bandido? E aí você traz pra vida real. Qual é a graça de você andar na rua sem poder ver ninguém e todo mundo te julgando como bandido? É uma questão fodida. Caramba, foi não foda. Não só isso, né? A questão do isolamento, né? Que ele acaba sendo submetido. Sim, e o pior de tudo, né? Que acaba de fuder geral, é a porra do cara que permanece lá na cabana, né? A consciência. E aí os caras querem dar um castigo no prisioneiro. E os caras estão tão revoltados. Volta até um pouco naquela questão do urso branco, né? Daquela revolta que a gente faz qualquer coisa. É. E o maluco pega e fala assim, bom, já que eu não posso fazer nada com aquele filho da puta, eu vou fazer aqui com esse pedacinho da consciência dele. E aí a menina lá já ficou desesperada lá com 6 meses, aqui os caras avançam, sei lá, 1000 anos, né? Uma coisa assim. É 1000 anos. 5 milhões de anos. 5 milhões de anos. Não, é 1000 anos e 1 minuto. Cara. É, aí ele... Que é o seguinte, deixa um loop lá e, tipo, é sexta-feira. Aí só volta na segunda, tá ligado? Segunda-feira a gente para, tá ligado? Nossa, cara, isso é meu. E aí, lá dentro, é foda. Lá dentro ele olha pra... Você vê ele olhando pra janela. Aí, tipo, lá longe, naquele deserto branco, você vê aquele ponto lilás, que é justamente é a menina que morreu, tá ligado? E aí começa a música. A música, e se eu não me engano, é justamente a música que tá tocando quando o pai da namorada dele morre. E aí ele fica tocando, ele vai, quebra o radinho, pá. Quando vê, ela volta de novo a tocar, ele olha pra trás, o radinho tá normal de novo. Ele quebra e a música volta e não para, velho. Caralho. Justamente, é uma música de Natal, a música da banda chamada Winter, que é It Could Be Christmas Every Day, que é uma música muito louca. Aí você vê. No dia da marmota do inferno. É. E aí você vê, meu irmão, é 1000 anos por minuto, né? Então quer dizer, em uma hora são o quê? São 60 mil anos. O cara vai ficar milhões de anos ali até segunda-feira, cara. Imagina o que é você. Imagina o que é você agora aqui, ser humano, viver milhões de anos numa sala, sem falar com ninguém, ouvindo a mesma música. Então, porque ele começa a quebrar o rádio volta, né? Ele fica joga no chão, volta. Ele, caralho, é muito louco. Caralho, é muito desgraçado, cara. Isso é Black Mirror, cara. Esse final é Black Mirror. Você junta tudo, junta a tecnologia, a revolta, a política, o arrependimento, o amor, o tempo. Puta que pariu, vai tomar no cu. Ah, cara, esse tá entre os meus episódios favoritos, cara. Eu gosto muito desse episódio de Natal. Sim. Que barulho é esse aí, Branco? Hã? Barulho é esse aí de fundo? Não é nada não. O cara ligou um rádio lá. Deixa eu gravar aqui, ouvir no rádio. Tô entediado, vou escutar. Porra, vai 2 horas já. Eu como de vez. O cara mandou um Eye of the Tiger lá. Eu fiquei meio